Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Estamos começando mais um Tweepcast e hoje estamos aqui com o sexagenário Everton. E também estamos com aquele que não é um alienígena, mas também precisa usar uma máscara como consertador, Maurício. Opa, e aí, pessoal? também temos aqui a presença daquele que mora num prédio de bloco de Tetris, o Magaren. Há bons tempos de Tetris. E também estamos aqui com aquele que tentou fugir, mudou de nome, entrou no programa de proteção à testemunha, mas a gente encontrou o Vic. Eu acabei de perceber que eu podia ter apresentado o Everton falando que é aquele que se esconde nas catacumbas. Deixei passar. É, catacumbas. Você sabe, mas... que isso não é ao vivo, né? Mas sempre que alguém tenta consertar a apresentação, você deixa tudo. A pessoa falando que errou e tal. Você, então... você acha que eu vou cortar isso aqui? Não, exatamente por isso que eu não reapresentei. Bom, e como ficou claro aí pelo nome do programa, vitrine, etc., nós vamos falar aqui da primeira fase de histórias do Homem-Aranha, né? A gente já fez programas de fases das revistas, né? Já teve da Saga do Clone, depois a Era de Ben Reilly, depois um que a gente chamou de O Retorno de Peter Parker, que meio que forma uma trilogia, né? A gente fez da fase do Dan Slott, né? Um podcast inteiro. Teve especificamente do Superior, mas a gente também fez um geral da fase do Dan Slott. E agora a gente foi lá para trás, né? Quem que sugeriu? Foi o Maurício? Ou foi... Isso. Ou... Foi o Maurício. Ele o primeiro sugeriu a gente... Tweepcast Classic. É, tipo isso. A gente voltar lá no início e, por que não, falar da primeira fase de histórias, né? A que foi ali até mais ou menos a Amazing Spider-Man 40, né? A gente vai falar aqui durante o programa. Você não conhece o Homem-Aranha, você nunca leu revista antiga do Homem-Aranha, por exemplo, né? Às vezes conhece só pelas novas. Tá aqui um programa para conhecer como tudo começou. Então, bora lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tweepview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweepview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí, bora pro programa. Eu acho que vale, né, a gente tirar um tempinho no início aqui para falar da criação do Homem-Aranha, né, já que tá no início. Mesmo que seja por alto, porque a gente já cansou de falar disso, mas... Deixa eu só falar mais ou menos a situação da revista Amazing Fantasy. né? E aí a gente puxa isso aí. É, a Marvel, nos anos 50, início dos anos 60 ali e tal, ela focava muito em publicar histórias de mistério ou de monstros, né? Ela tinha várias revistas com esse tipo de história, por isso que o nome delas era tipo... Tales of Suspense, né? Tipo os contos do suspense, ou então contos para surpreender, né? Que eram uns nomes assim. Tinha Strange Tales, né? Contos estranhos. Tinha aquele que eu gosto bastante, o DuckTales. Esse foi um pouco depois, E tinha uma revista que o foco dela era meio além da imaginação, assim, sabe? Não necessariamente tinha monstro ou coisa do tipo, mas sempre terminava com... Oh, meu Deus, era isso o tempo todo, né? Eric, eu acho que se você tá direcionando... o programa para um público que nunca leu a história dos anos 60 e tudo mais, eles também talvez não saibam o que é um Além da Imaginação. Ah, mas teve Além da Imaginação, ok que teve nos anos 50 ou 60, mas teve em 2000 e pouco e teve agora em 2018 ou 19, não sei, uma série nova. Mas Além da Imaginação basicamente é aquele negócio de você... Nossa, eu tô abrindo parênteses dentro de parênteses aqui, né? História de fantasia, é colchete, né? É colchete dentro do parênteses com a chave. Fantasia, mas não contos de fantasia como se fossem contos infantis, é. Contos de fantasia... O que aconteceria aquele... assim bizarro? Isso, assim, o que aconteceria meio bizarro. Um exemplo real aqui. A revista era Amazing Adult Fantasy, né? Então, tipo... No início era Amazing Adventures, né, ainda. Assim. Mas só pra comentar, só pra fechar aqui, só pra dar um exemplo prático de uma história que realmente existe, uma historinha de 4 páginas, sei lá, é um cara tá fugindo da polícia e aí ele vê que a janela de um, tipo, um museu tá aberta. Aí ele entra lá e aí ele não sabe onde se esconder. E aí aparece uma múmia. A múmia sai do sarcófago e fala: entre no sarcófago que eu te escondo. Aí o cara acha meio estranho, né? Mas tipo, ele esconde. E aí a polícia entra lá, porque ela viu ele entrando, abre o sarcófago e ele não tá lá. Aí a próxima página mostra que o cara foi transportado pro Egito Antigo e tá vivendo como escravo. E esse é o fim da história, sabe? Tipo assim, ó, meu Deus, teve a justiça que merecia, ele foi punido. Eram umas paradas meio assim. Dava pra terminar com isso, né? Com esse tan-tan-tan. Sim, né? Tem na... Também nessa época teve uma que era, caiu uma nave espacial na Terra e aí o governo sabia que eram marcianos, assim, e aí começa uma caçada pelos marcianos e tem uma família lá, né, um casal, que eles estão com muito medo. Aí o cara sai para trabalhar, a mulher fica sozinha em casa, aí alguém abre a porta, né, e tipo assim, oh, meu Deus, será o marciano que vai matar ela? E não, era a polícia prendendo ela, porque ela era marciana. Sabe, eram umas coisas meio assim, sabe? Tipo, um plot twist no final. Sim. Mas a... É uma coisa que era mais direcionada a um público diferente daqueles que consumiam os quadrinhos, digamos, de heróis dos anos 50, né? Que eram aqueles quadrinhos da DC, que eram um pouquinho mais infantis mesmo, né? Então esses quadrinhos, eles eram direcionados a um público que queria algo um pouquinho mais, digamos... mais jovem, né? Porque quem acompanhava essas revistas que o Eva tá falando, a DC, tinha 12 anos, né? Era um candidato a ser Robin. Aí na época que essas outras revistas começaram a sair, ele já tinha, sei lá, perto dos 20, era um isso, pouco mais jovem. Um pouquinho mais sérias, assim, tipo, que focavam em alguns temas que misturavam a ficção científica da época, os rumores, né, e lendas da época, coisas assim. Não era uma revista com os personagens da DC, porque se fosse pra ser mais adulta, assim, ela teria que ser em preto e branco, e ter que virar as páginas bem devagarzinho. O próprio... O universo Marvel surgiu nessa ideia, né? O Quarteto Fantástico inicialmente não tinha uniformes, não eram heróis e tal, era uma família que ganhou poderes de forma, sei lá, teve toda a viagem espacial e tal. Eles meio que contextualizavam ali com esse lance de mistério e fantasia, um pouquinho menos infantil, assim, um pouquinho mais pé no chão. E o Aranha acabou entrando nessa onda aí, né? Aí, a assim, revista do Aranha, tipo, bem pé no chão. Assim, né, não era para um público adulto, né, mas assim, só para finalizar o que eu tava falando, tinha essas várias revistas, e existia uma especificamente que chamava Amazing Adventures, que era uma revista com 5 historinhas, né, mais ou menos, de 5 páginas cada uma, 4, por aí. Aí lá no número, ela foi até o número 6, aí o 7 mudou de nome para Amazing Adult Fantasy, e aí foi da 7 até a 14, assim. E aí quando chegou na 15, a revista ia ser cancelada, né, basicamente. Aí eles mudaram o nome dela pra só Amazing Fantasy, e o Stan Lee, né, e o Steve Ditko, eles estavam com uma ideia de um super-herói que o manda-chuva da época lá, que era o Marty Goodman, ele não acreditava que ia dar certo. Era basicamente um menino, um adolescente, contrariando todos os outros super-heróis que eram adultos, né? Era um adolescente que ia ser picado por uma aranha, que é um ser, é um bicho que ninguém gosta, né? Ia virar o Homem-Aranha, tipo, é uma ideia absurda. Aí basicamente. Ele era tipo, um adolescente nerd, magrelo, pobre, não tinha isso, nada. Isso, tipo, né? Totalmente. Oh, meu Deus, ele era rico, ele é muito bonito. E aí o que, que eles fizeram, né? Ó, a Amazing Fantasy, ela vai ser cancelada agora na 15 aqui, né? A gente já tá com três historinhas dela aqui. A do Marciano que eu acabei de falar, a da Múmia que eu acabei de falar também, mais uma. Faz o seguinte, coloca a história aí desse adolescente que vocês estão querendo. Colocaram, vendeu, cancelaram a revista. E na época o feedback vinha por carta, né? Então demorou um pouquinho pra Marvel começar a ser inundada de carta de gente que tinha adorado o personagem, né? Foi aí que começou o Homem-Aranha. De uma forma bem resumida, é isso. Interessante, né? Como o Stan Lee e o Steve Ditko, que trabalhavam nesse tipo de história, né? O Stan Lee já tinha criado alguns super-heróis, né? O Quarteto Fantástico era o mais proeminente, né? O mais famoso deles. E nesse contexto aí, o Homem-Aranha, ele surgiu como um herói, digamos que... Ele flertava um pouco com a ideia dessa revista, né? Ele tinha esse lance de ser um pouquinho mais científico, mas ao mesmo tempo ele tinha... Não vou dizer creepy, assim. Ele era um pouquinho mais... Como o Maurício citou essa coisa de ele ser pobre, de ele ser magrelo, meio decadente, entre aspas, sabe? Aquela vibe de personagem que não é colorido, assim, e arquétipo do super-herói e tal. Ele era uma coisa um pouco mais ambígua. Ele tinha um uniforme que cobria todo o rosto, então ele era menos humano, entre aspas. Ele tinha aqueles olhos enormes e tal. E ele ficava numas poses, assim, toda... meio simulando uma aranha, umas poses meio bizarras mesmo, assim, meio perturbadoras, digamos assim, e o jornal não ia com a cara dele. Ele era um... tipo, ele deixou o tio dele morrer, entre aspas, pra aprender uma lição. Ele teve toda uma história que, tipo, ele não era, digamos, ele aprendeu a ser, aos poucos, aquele símbolo moral, né? Ele tinha vários elementos negativos, digamos assim, associados a ele, né? É interessante você falar que tem um pouco realmente da história, que é aquele negócio: eu ganhei o poder, agora eu sou fodão e eu vou usar pra ganhar dinheiro e, ó, meu Deus, meu tio morreu, né? E ele morreu porque se eu tivesse feito alguma coisa ele não teria morrido e tal. É meio que a ideia, realmente, igual vocês comentaram da revista. E assim, era uma época que o Stan Lee e o Jack Kirby, o Steve Ditko principalmente, né? Tinha outros, eu não sei se nesse início já tinha outros nomes assim que estava chamando atenção no meio lá, mas se olhar ali em 61 e 62, eu até abri a lista aqui, ó, o Fantástico Four é ótimo. O Quarteto Fantástico, ele estreou em 61, foi os primeiros super-heróis da Marvel, vamos dizer assim, né? Aí na sequência tem o Homem-Formiga, o Hulk, que o Hulk era uma coisa, o primeiro era completamente diferente, né? O Hulk era nessa mesmo estilo aí. Isso. Do Aranha, né? Nesse estilo de ser um mais negativo do que positivo. Sim. Né? E aí vem o Homem-Aranha, como quarto, né? A Marvel quarto. Veio exatamente pra isso. Ela aproveitou essas revistas que ela era de aventura, fantástica, não sei o quê, pra introduzir esse tipo de herói. Não igual os heróis da DC, que eram heróis mesmo, pessoal idolatrada. Vinha o Quarteto, que era uma família disfuncional. Tinha o Homem-Formiga, que era o cientista, também brincava com isso de além da imaginação, que tinha o Hulk, que era o monstro, a versão do médico e monstro. E o Homem-Aranha, hoje a gente tá acostumado com ele, e pode até parecer estranho ele ter surgido numa revista com outras histórias de suspense, assim, mas se você pega a história ali de origem dele, você pode encaixar ela facilmente como uma história apenas de ficção científica, aí um cara que ganha os poderes, e ela termina de forma trágica, como todas as outras histórias ali que o Eric citou, né? O da Múmia, se não tivesse feito sucesso, se não tivesse mais, alguém podia pegar essas Amazing Fantasy antigas e falar, ela ia entrar no meio de todas essas aí, da Múmia que desaparece, do casal. Final é exatamente isso. No final, o último quadro, não é ele com a mão na cara, assim, meio chorando, segurando a máscara? É, não, ele andando. Minha culpa, meu Deus. Ele andando na rua, sozinho, lá, cabisbaixo, e o recordatório falando, então essa figura solitária prende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. E o interessante é que esse quadrinho final, ele abre brecha, né? Então, tipo, mesmo se não fizesse sucesso, dá pra imaginar, né, que nesse universo esse personagem aprendeu uma lição, enfim, e tal. e ele continuaria sendo um herói, né? Que foi o que realmente aconteceu. Então, quando não necessariamente ser herói, às vezes ele ia abrir mão, né? Que tipo, nossa, que eu também fui responsável, seria um caminho, né? Que acabou, enfim, futuramente ele acabou tomando esse caminho algumas vezes. Mas ele deixa aberto, né, pra quando o título do Aranha estrear, ele já ter todo um pano de fundo, né? Tanto que muita gente, quando começa a ler Amazing Spider-Man 1, já pega um universo completamente estabelecido, né? Com vários coadjuvantes que eles colocaram lá na Amazing Fantasy 15, desde o professor até o amigo da escola, o Valentão, a tia e tal. Então ele estabeleceu muito bem em poucas páginas, né? Isso é uma característica dessa fase toda, a gente vai comentar. Como o Eric citou, vinha várias histórias no gibi, né? O gibi, ele era um mix. Antes de sair o Amazing Spider-Man, né? No caso do Amazing Fantasy ainda, ele tinha várias histórias, então as histórias eram mais curtas, elas tinham que condensar bastante texto e bastante acontecimentos, né, para fechar uma edição em menos de 20 páginas, né? Essa de estreia do Homem-Aranha em si era uma revista com 5 histórias, então o Homem-Aranha, eu acho que ele pegou 2 das histórias da revista. Tanto que se você chegar no meio, mais ou menos, tem uma quebra de capítulo, né? E aí, eu acho que totaliza 11 páginas. Eu até abri o site do Aracnofan, porque a gente tem essa Amazing Fantasy 15 cadastrada lá. E é muita coisa. E são 11 páginas. Né? É muita coisa. Cada quadrinho conta muito do personagem, né? Eu lembro. Sim, eu é bem dinâmico. O primeiro quadrinho. Tinha muito texto também, né? Eles carregavam bastante. Exato. Os textos ali. Muito texto, assim, mas tipo, a arte ajudava, né? Porque na arte tu percebe muita coisa. O primeiro quadrinho do Homem-Aranha, de todos, né? Que é aquele grandão, tem uma aranha de sombra, se eu não me engano, atrás, assim, daí tipo, já dá aquele simbolismo. Tem o Peter ali, meio cabisbaixo, daí tu já vê que ele é um cara, ele segurando os livros, assim, tipo, uma cara de emburrado. E daí, tipo, tem no primeiro plano o Flash e os outros lá conversando, daí já dá pra ver que aquele grupinho ali já é mais, tipo, tiração de sarro, os caras mais populares e tal. E daí, tipo, tem a Feira de Ciências, tipo, o quadrinho já diz várias coisas que vão acontecendo, né? Tem ele convidando a Sally Avril, né, que é uma das coadjuvantes dessa época, pra sair e tal, e só nesse, em tipo, menos de 2 páginas, já estabelece muito, né, do que o personagem é, dos coadjuvantes, que depois vão continuar sendo usados, né, e, enfim, já tem a cena dele com os tios, e daí já estabelece a personalidade do tio, da tia, né, que é um pouco mais super protetora. O próprio tio Ben até menciona, né, que ela mima ele demais, daí tu já pega, cada um tem um modo de criar o Peter, enfim. Muitas informações em poucas páginas e uma revista que hoje em dia seria lançada 2-3 edições para contar o que naquela contava em uma, né? Então isso para alguns é um ponto positivo, para outros negativo, né? Mas eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom para a época, assim, mais do que bom, sabe? Inclusive, é uma coisa que a gente vai comentar depois, né? Mas o Aranha, ele é diferente de todos os outros heróis da Marvel nessa época, na narrativa e no modo da história se contar. E é interessante, a gente citou aqui bastante a parte bastidores, vamos dizer assim, da revista, né? Mas é bom relembrar, né? Tipo, basicamente, essa história é o Peter é um cara que é excluído e aí ele vai numa exposição de ciências, né? Que vai ter lá uma apresentação com energia nuclear e tal. E aí uma aranha, ela acaba se envolvendo na, né, ficando lá entre os raios da experiência. Ela fica irradiada e morde ele, né? Antes de morrer, teoricamente. Aí a gente vê, basicamente, ele saindo, percebendo que ele ganhou os poderes, né? E à medida que ele vai saindo, vem um carro, ele salta, gruda na parede, e aí ele sobe no prédio, vai segurar uma chaminé, ele amassa a chaminé e tal, ele vai aprendendo esses poderes. E aí, basicamente, ele resolve criar um uniforme pra ganhar dinheiro, né, na luta livre. Basicamente, ou melhor, ele vai na luta livre a princípio sem uniforme, ele só amarra um pano na cabeça, né? Ganha, e aí ele percebe que ele pode fazer muito sucesso, né, com aquilo. Isso, começa, ele vai pro show de TV ainda, isso, né? Isso, é. Vai lá pro o Max Schiffman, se não tô enganado, é o cara que é o produtor que começa aqui, a agenciar ele, né? No último Trip View aí, na semana passada, no Classic, ele apareceu de novo. O Schiffman? Sim, verdade. É. Uhum. E isso então, é uma coisa, só isso tudo que o Eric citou é uma coisa que é muito diferenciada. Hoje em dia a gente sabe, né? Qualquer herói que surge, ele ganha os poderes, tem um monte de acontecimentos e tal. Mas naquela época era muito comum os super-heróis eles sofrerem um trauma, tipo o Batman, por exemplo. Não tô querendo falar mal, até porque, tipo, eu curto o Batman. Mas o Batman, os pais dele morreram quando ele era pequeno. Pronto, vou ser super-herói, vou vingar os meus pais, começa a treinar e pronto, é isso aí. O Aranha, ele ganha os poderes, ele começa a explorar as coisas aos pouquinhos, tipo, ele descobre os poderes, daí qual o caminho natural? Tá, vou impressionar o pessoal aqui na luta. Ah, agora eu quero ganhar dinheiro. Até porque eu citei que ele tinha essas características negativas, né, de ser um pouquinho egoísta e tal, e o Peter, mas ao mesmo tempo ele também era um cara que ele também era mais excluído, ele não tinha muitas amizades e tal, e ele tinha problemas financeiros, então foi natural para ele pensar, não, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou me aproveitar disso que eu consegui, né. Só que ao mesmo tempo ele acaba pagando pela ganância, entre aspas, que não era uma ganância, mas que ele deixou virar uma ganância, né? Porque ele começou, o ego dele começou a aumentar, ele começou a ignorar, né, outros deveres como pessoa, né, que ele foi ensinado, no caso das responsabilidades, ele não capturou o bandido e daí sofreu as consequências por isso e tal. Então ele é um protagonista, assim como vários dessa época da Marvel, bastante humano, né? Então ele tem uma progressão bem realista, digamos assim, né? Tanto que é usado até hoje, essa história, ela é usada nas grandes adaptações do Aranha, ela é adaptada de forma quase que sem alterações, né? Seja em filme, seja... O Tio Ben é um personagem importante em todas as adaptações do personagem. Exato, em todas as adaptações que respeitam essa origem, né? E eu acho que essa gênese do personagem foi muito acertada, assim, eu não sei o que o Stan Lee e o Steve Ditko tinham na cabeça nesse dia pra, tipo, duas pessoas que não tinham uma característica parecida, né? Porque o Lee e o Ditko pensavam o mundo de forma diferente, escreviam personagens diferentes e deu tão certo. Tanto que o Stan Lee tentou usar o Jack Kirby, que já estava acostumado lá com o quarteto, etc. Mas Jack Kirby não conseguiu desenhar o Aranha como o Stan Lee queria. Ele só consegue desenhar aqueles quadrados lá que o Jack Kirby sabe lá. Mas aqui, uma coisa que o Everton falou, o Peter, baseado no que o Everton falou aí também, o Peter, ele era soberbo pra caramba, né? Se a gente for parar pra pensar, até a hora que ele ainda tá sendo zoado pelas pessoas lá, ele tem uns pensamentos meio que tipo assim, ah, se eu pudesse, eu calava a boca de todo mundo. Se eu pudesse, eu matava mil. Então assim, ele sempre teve um pouco disso, e por mais que seja controverso pra caramba as histórias lá do Homem-Aranha Superior, aquele negócio todo, vamos deixar a parte do Homem-Aranha Superior de lado, mas vamos focar aqui só no Octopus em si. O Peter e o Otto, eles têm características muito semelhantes de serem zoados na né? Zoados pelos colegas e tal. Eles são como se fossem os dois lados da mesma moeda. Exato. A diferença é a criação. O Octopus é elevado a mil, né? A diferença é que teve um Tio Ben ali na vida dele. O Peter é um cara normal, né? O Octopus é um cara normal porque ele tem 16 anos. Se ele não tivesse ganhado os poderes, continuado estudando, quando ele chegasse na idade do outro, sei lá, formado já, algum cientista de algum lugar, ele também seria a mesma coisa. É isso. Não, eu acho que a presença do Tio Ben e da Tia May se não fosse esses dois aí. Exato. Então, mas é isso que eu tô falando, assim, se você parar pra pensar, com o Tio Ben e Tia May, o Peter já era bastante soberbo, né? Sim. Então, assim, A grande virada de chave que ele teve, porque assim, talvez a pessoa que tá ouvindo, ela nunca leu a primeira história, por exemplo. Basicamente, parece muito o primeiro filme lá do Sam Raimi, né? O ladrão tá passando, o Homem-Aranha não pega o ladrão, deixa o ladrão escapar. Só que o filme, ele tenta dar uma motivação um pouco maior, que é assim, o cara não quis pagar o Peter direito, e aí ele se vingou. Os dois filmes que tem a morte do Tio Ben, ele não pega o ladrão por algum motivo. Mas na revista... sentido de vingança. E na revista, é basicamente o ladrão passa, o policial fala, segura ele. Aí ele responde, tipo assim, que segura ele? Daqui pra frente eu só vou me preocupar com o principal, que sou eu. Né? Tipo assim, ele não tá se vingando. De pegar um bandido é o policial. Isso é o tipo de coisa que aquele adolescente mimado fala assim, ah não, eu tenho empregada, então eu vou sujar aqui mesmo porque ela vai tipo limpar, isso. Entendeu? E aí tipo, você pensa tipo, que isso era com a criação não que ele tinha. Não é necessário limpar, não, então, se não é necessário sujar ali, não suja, sabe? Tu vai estar poupando o trabalho de alguém, isso é bom, sabe? É o cara, sabe? Que fala que suja porque senão não tem... Suja a escola porque senão eles vão demitir as faxineiras, né? Aí cai mas muito então, naquela... Assim, eu não lembro quem disse essa frase lá, mas é uma frase conhecida até, que fala, ah, se você quer ver o verdadeiro caráter de um homem, dê poder a ele. Então aí, o Peter já com os poderes dele, a gente viu o caráter. Foi o amigo do John Walker lá no Capitão América, o Soldado Invernal lá. E a gente tá falando aqui, mas a gente não tá querendo dizer que ele era um demônio em forma de gente. Muitas pessoas que são pessoas boas, ou neutras, entre aspas, pra não dizer que uma pessoa é boa, fariam isso. Ele era um cara normal, ele tinha seus defeitos, mas ele tinha suas qualidades. Tipo, ele... De certa forma, ele valorizava os tios, tanto que ele sentiu muito, né, a perda do tio Ben. Ele era um cara estudioso, então ele tinha suas virtudes. Ele era um protagonista que era facilmente identificável com o jovem da época. E por isso ele conquistou uma faixa etária ampla, né? O Aranha, ele tinha fãs de crianças até adolescentes e tal. E esse lance do bicho, né, da aranha em si ser um inseto feio e tal, né, um aracnídeo, na verdade, feio, isso acabou meio que combinando, né, que tipo, o personagem não é perfeito assim como uma aranha, mas ele tem suas habilidades e tal, e o estilo de que o personagem começou a aparecer nesse quadrinho mesmo, ele tinha super força, ele tinha agilidade, o sentido de aranha avisava do perigo, todo esse leque de poderes, assim, que deram pra ele, o próprio uniforme que não mostrava o rosto, dava um ar mais misterioso pra ele, como se fosse quase um ninja, assim, né, com o corpo todo coberto, e aquelas teias, então foi tudo muito, muito obra do destino, né, que ficou tão certinho assim, tão, tão bem feito, mesmo sendo pensado por duas pessoas com cabeças completamente, né, diferentes, então acho que foi justamente essa junção, e a gente tem que valorizar o Steve Ditko também, né, que o pessoal lembra muito do Stan Lee, que claro, é o cara que fazia o texto, que fazia o roteiro e tal, mas o Ditko contribuía muito, né, pra essa ideia do personagem, muitas características do Peter, o próprio Ditko pegava dele, né, pra colocar ali, né. Você já viu a foto do Ditko novo? É, aquela imagem comparando lá o Peter com o Steve Ditko, o Ditko basicamente a caricatura dele. É. Imagina o post. Só já falar, aproveitar isso que o Roberto falou, que a gente falou um pouco dessas histórias já no podcast que a gente fez sobre o Ditko, a gente ficou até com déjà vu de... Ah, será que a gente já falou isso? Será que não foi? Mas foi no podcast sobre dicas. O Eric vai deixar no post aí o link. Se não tiver, me cobrem que eu coloco. E aí o que aconteceu no final das contas, né? O ladrão foge e um tempo depois, né? Não é na mesma noite, mas um tempo depois, o tio dele é morto, né? E aí ele persegue o ladrão e descobre que é o cara que ele deixou escapar. Enfim, essa parte todo mundo sabe. E aí ele aprende a lição, né? Ele percebe que... Ele deixou o poder subir a cabeça demais e ele tá vindo por um caminho ali que provavelmente ia ser sem volta, né? E aí ele percebe que, peraí, eu tenho um grande poder, né? E isso traz uma grande... Também tem que trazer uma grande responsabilidade, né? Exato. Inclusive, na Amazing Fantasy XV, essa frase aparece no recordatório, né? Várias edições depois que eles atribuem ela ao Tio Ben. É, ela originalmente não é dita pelo Tio Ben. Ela só foi mencionada como Tio Ben naquela história lá do Homem-Aranha, quando ele vai pra Berlim junto com o Wolverine, e sei lá, nos anos 80 já. É, que... ela era citada antes, mas não atribuída ao Tio Ben. Isso, aí ele aparece como se fosse tipo um flashback, uma memória dele, e ele falando assim, ah, porque meu Tio Ben sempre falava, sei lá o que, e aí que ela foi atribuída, mas assim, passou quase mais de 20 anos aí de personagem sem essa frase ser atribuída a ele. Essa frase é muito famosa e tal, mas ela não era tão dita nesse início. Não. 60, 70. A ideia central dela estava presente na grande maioria das histórias. Porque ela não era repetida, né? Isso. Ele falava muito de responsabilidade, mas a frase em si não era um clichêzão, assim, de sempre ser falada. E acho que na grande maioria, né? Acabou marcando pelo filme, assim, que usou muito, né? Mas nos desenhos da época e coisa e tal, essa frase ela era dita de vez em quando e era isso, assim. É uma frase que não é o. Sintetiza bem o personagem, mas. Não é aquela coisa, tipo, em chamas do Tocha Humana. Era um bordão, assim. Eu coloquei ela no meu convite de formatura, no meu livrinho. falando, não sei o quê, das responsabilidades e tal, e porque com grandes poderes também deve vir grandes responsabilidades. Eu tatuei ela no meu braço. Para mais detalhes sobre a frase famosa, procure aí no canal do YouTube Aracnofã, tem um vídeo inteiro falando sobre isso. Eu já tava achando que ninguém ia falar pra colocar o link tava, no post. Eu tava procurando aqui, ele, já. Ele falou pra procurar no YouTube, ele não falou pra pôr no post. É só jogar o canal do Aracnofã no YouTube, tem um vídeo falando lá. Todo mundo que tá sugerindo o link do post aí, assim que acabar o programa, me manda os links que eu coloco no post lá, sem problema. Eu nem lembro mais o que eu tinha sugerido. É, tudo isso, enfim, tudo isso que a gente citou, né, levou à criação do título do Homem-Aranha, que é a Amazing Spider-Man, título que dura até hoje aí, né, em 60, eu comentei lá no início 3, que o feedback, né? Ele demorava um pouco, né, e assim, a data de capa da Amazing Fantasy XV é agosto de 62, então a gente já explicou, mas nos Estados Unidos, essa data da capa é a data que a revista vai ser retirada da banca, né, então... normalmente a revista é publicada 2 meses antes dessa data. Então, se a revista é de agosto, na verdade ela foi lançada em junho, né? Então, a Amazing Fantasy 15, vamos usar a data de capa, né? Ela é de agosto de 62, a Amazing Spider-Man, ela é de março de 63, né? Isso. Então, foi aí quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Sete meses contando tudo, né? Isso que a gente falou, o Eric falou no começo aí de que o feedback vinha por carta, então você tinha que esperar um pouquinho pra... Ó, o pessoal tá querendo mais, então vamos fazer. É engraçado como uma das coisas, né, porque eles demoravam pra ter esse feedback, daí ficou 7 meses até lançar uma outra revista do personagem, lá, pra eles terem o retorno do público. Hoje a Netflix lança uma série completa, 2 dias depois ela já anuncia a segunda temporada. E se não anunciar, o pessoal reclama. É. Não, mas filme eles falam assim, o próprio, sei lá, Espetacular Homem-Aranha, os filmes do Mark Webb, quando tinha anunciado o primeiro e iria sair daqui X meses, eles já tinham confirmado o segundo, então não tinha nem lançado. Sim, diferença. Eu já acho completamente tirando no pé. É, não, mas é porque é Homem-Aranha vende, né, mais ou menos essa a ideia dos caras, provavelmente. Mas tudo isso, né, a gente tá comentando em relação ao estilo das histórias na época, né, eu citei alguns detalhes, mas eu citei que as histórias eram curtas, né, entre aspas, em número de páginas, mas com muito conteúdo, né, tudo isso que o Eric citou ocorreu em 11 conteúdos, né, ele aprendendo os 11 poderes, tudo, porque cada quadrinho tinha bastante texto e mostrava bastante coisa no desenho também. Mas, quando surgiu o título do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, né, que ele já não dividia histórias com outros personagens e histórias de mistério e tal, era só histórias do Aranha, os primeiros números eles tinham mais de uma história do Aranha, justamente porque, mesmo tendo número de páginas ali padrão, em torno de 20, as histórias eram mais curtas e contando muita coisa, né, daí geralmente tinha 2 histórias, uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor e tal. As 2 primeiras edições... Elas eram histórias meio a meio, vamos dizer assim. Isso, é interessante a gente notar. Que... De novo, enfim. Sim, e é interessante notar que, assim, o Quarteto Fantástico ele começou com uma revista própria dele, né? Porque era a proposta da Marvel de criar uma, entre aspas, Liga da Justiça dela diferente, né? Então, assim, o Homem-Aranha, ele foi o segundo a ganhar uma revista própria, né? Se eu não tô enganado. Tô tentando puxar da minha memória aqui. Não, teve tanto. Tanto que não foi que tinha a revista do Hulk. A gente já falou isso em vários outros podcasts, mas vamos relembrar. Sim, mas a do Hulk foi cancelada depois de 6, né? Não, mas é exatamente por isso. O Hulk tinha uma revista, a Marvel imprimia as revistas dela na gráfica que era da DC, Isso. Aí ela tinha um número X de edições pra mandar lá. Ela não podia publicar mais nada se não fosse as que já estavam. Então, pro Aranha sair, alguém tinha que rodar. E quem rodou foi o Hulk. Perdeu a revista dele e o Aranha ficou no lugar. É, não, é verdade, teve a do Hulk, que eram 6 edições, eu acho que teve 6 ou 8, não sei. Sim. Mas eu ia falar que, assim, outros personagens, como Capitão América, Homem de Ferro, o próprio Hulk, Namor e tal, eles dividiam as revistas, né? Sim. Tinha uma revista que era Homem de Ferro e Capitão América, era uma revista 10 páginas pra cada um. E não era nem o nome deles, eles reaproveitavam... essas revistas antigas que vocês citaram no início. Só lá. Uma... Strange Tales, né? Strange Tales tinha Thor... Não, o Thor era Journey. E Doutor Estranho, o Thor tinha a própria, né? Que era Journey into Mystery, só que ela tinha uma historinha a mais no final. Que também era do Thor, mas era como se fosse um conto do passado, sabe? Tipo, em Asgard. O que o Everton ia falar aí? Não, eu só ia mencionar um telezinho que o Eric falou que o Quarteto Fantástico foi o... os primeiros aí da Marvel, né? A Marvel tinha os super-heróis dela dos anos 40 lá, né? Só que nessa nova leva aí, a era Stan Lee, que digamos assim, né? Foi quando os super-heróis retornaram, porque eles ficaram um tempo fora. Então, só comentando pra quem vem falar aí, o Capitão América surgiu bem antes e tal. Ah, na verdade, sim. Ele não tava nativo, esses quadrinhos não estavam mais saindo, né? Namoro e tal. Eles foram retomados nessa época. Com essa a gente nova tá falando leva da aí, fase Marvel em si, né? Que isso, fase Marvel em si, né? Antes ela tinha o nome Timely, né? Eu acho que antes foi Atlas, Comics, uma coisa. Assim, a gente não vai comentar em detalhe tudo que rolou, porque senão o programa fica gigante e a gente já gravou Tweep View Classic de tudo. Viu, já gravou o Clash, já falou. Ouça o Tweep View Classic. Acho que é do 0 até o 40, pelo que eu vi ali, que eu tava maratonando assim, pro programa. O Tweep View Classic, caso também a pessoa só ouve o Tweepcast, por exemplo, e não sabe, a proposta era justamente comentar uma a uma as revistas em ordem cronológica, né? Tanto que nesse início, a gente fazia o programa de 15, 20 minutos falando de cada revista, né? Então Sim. Não era um programa grande falando de quatro revistas, era... programas menores. E agora eu vou jogar um negócio aqui, só pra deixar o Eric, que é doido por planilha e dados. Se a gente tivesse continuado falando uma revista pro programa, a gente estaria em qual edição hoje? Então, eu tenho a lista, é só dar uma filtrada nela aqui, só que vai demorar uns 5 minutos, então deixa pra depois. Mas a gente começou em 2012, não foi? Foi. Isso. Então, quantos anos já tem? Tem 8, não, vai fazer 9 anos, 8 anos. Seriam mais... não sei. Seria, se a gente mantivesse a ideia de... É porque a gente mudou a forma de publicar. No início a gente revezava Classic com Tweep View normal... Mas se fosse do jeito que a gente faz hoje, que é a gente grava 40 Tweep Views Classic por ano, então 8 anos daria 320 Tweep Views Classic. A gente não estaria na Amazing 300 ainda. Nem perto. Porque a gente estaria bem longe dela, porque teve vários outros títulos do Homem-Aranha no meio, né? Pô, a gente tá perto da 300, a gente tá na 300. Não, então não, mas a gente não estaria na 300. A gente provavelmente já tá chegando na 100 e pouco, alguma coisa assim. É, 150 pra ali, eu acredito que não seria muito... E olha lá ainda, né, porque... É, porque teve o Homem-Aranha teve vários títulos depois, né? E ele também participou da revista de várias pessoas. Né? Assim, dá pra pegar essa lista, mas eu não vou fazer isso agora, não. Só voltando ali, então, que a gente comentou do primeiro número do Aranha, duas coisas muito importantes nesse número. Primeiro, que o Quarteto Fantástico tá na capa, né? Só tem uma coisa que eu comentei, se temos um grupo do WhatsApp, que eu não gosto muito da capa, porque, colocar o Quarteto na primeira capa do Aranha, acho meio... Né, vendo com o dia de hoje, olhando com as lentes do dia de hoje, né, fica feio, né, porque o Aranha é muito maior que o Quarteto hoje em dia, né, hoje. Naquela época o Quarteto que era o famoso, então Sim. Era jogo pra eles colocarem o Quarteto ali pra vender, né, já pegar os fãs do Quarteto e ao mesmo tempo mostrar que aquele universo era compartilhado, né, era isso que eu ia falar. Tipo, na capa você já mostrava que tava tudo acontecendo no mesmo universo ali, né? Mas não é porque o Aranha era o menos famoso, o Quarteto mais famoso, que o Aranha era coadjuvante na própria revista, não. Que isso não era uma coisa que acontecia. Não. O Aranha, inclusive, batia nos quatro juntos na primeira edição. Então, já mostrava ali que, ó, esse cara... E esse embate entre eles, né? Deixando de lado a zoeira que o Aranha bate nos quatro juntos, o que é verdade. O Aranha chegou lá pra pedir dinheiro, né? Ele foi lá, não, eu quero trabalhar aqui, quero ganhar dinheiro e tal, porque eu sou pobre e vocês não pagam. Então, tchau pra vocês, né? E ele vaza. É, porque ele queria trabalhar como super-herói, né? Tipo assim, quem são os super-heróis que existem? Quarteto Fantástico. Então eu vou lá pra me candidatar pra uma vaga, né? Ele chega, bate em todo mundo, até o pessoal imobilizar ele lá e perguntar o que ele queria. Ele fala que queria ganhar dinheiro. Não quer, então vou embora, né? E daí, tipo, nessa primeira edição ele já encontra outro método de ganhar dinheiro. Aí já mostra o Peter como um cara... que a gente até nem comentou que ele criou os lançadores de teias, então ele é um cara que ele era proativo, digamos assim, ele tinha atitude, né, tipo, não só atitude como super-herói, corajoso e tal, mas ele também chegava e fazia, né, ele criou um rastreador nas primeiras edições, né, pra rastrear os inimigos, ele manjava ali das coisas, né, e ele buscou emprego, ele foi atrás do emprego, enfim, é na edição 2, na verdade, que ele acaba conseguindo emprego no Clarim, né, mas ele tava desde a edição 1 atrás de um jeito sustentar a tia, né, já que o tio dele tinha morrido. Então as coisas se conectavam, né? Ou seja, ele perdeu o tio, seria muito fácil pro Stan Lee colocar que a tia dele tinha algum emprego, que a tia dele, que a herança era grande, tal, tal, tal. Ou que ela ia conseguir sustentar, né? Mas não, ele tinha que ajudar, então... É legal, né? Tudo tem uma consequência. Então, aquela morte do tio não foi só pra transformar ele em herói, mas também transformou ele, digamos, no homem responsável por ajudar a tia dele, né? É, e ele tá tentando arrumar um jeito de usar o poder da forma certa, né? É mais ou menos isso também, né? Assim, não só a parte financeira, mas de... Não, peraí, eu estava usando em benefício próprio. Porque da forma que ele tava usando os poderes, ele tava ganhando dinheiro, né? Isso. E aí, ele tipo... acaba conseguindo, né? É, então assim, ele depende, depende. Ele não tava. O dinheiro que ele ganhou não serviu pra nada porque ele não conseguia descontar o cheque. Mas isso aí é facilmente resolvido no roteiro, né? Eu só aceito o pagamento em dinheiro. Pronto, acabou o problema. Sim, mas não foi o que ele fez. Sim, sim. Ele é idiota. Mas eu quero dizer assim, ele é bem idiota. Ele percebeu que a forma que ele tava fazendo as coisas não estavam certas, vamos dizer assim, e ele começou a tentar fazer o certo, né? Ele tenta se juntar ao quarteto, depois, eu acho que na 1 ainda, ele salva o filho do Jameson, né? O filho do Jameson, e aí já estabelece mais o universo, né? Ó, tem o jornal aqui, né? No caso que era a revista Agora, né? E o Clarim Diário eram meio que... Era duas coisas, né? Que o Jameson comandava, ele tinha a revista dele, né? A Magazine, e ele tinha... que era uma revista de atualidades, tipo uma Veja da vida, né, digamos assim. E ele tinha o diário, né, o Clarim Diário, que era o jornal tradicional. E daí já colocaram esse personagem, que ia ser tipo a antítese, o cara que ia perseguir o Aranha, que ia encher o saco dele, que ia ser tipo um vilão, entre aspas, pra deixar o negócio mais real, né? Ó, esse cara é um cara que tá com o rosto coberto, ele tá fazendo coisas na cidade, tipo, fazendo o papel que muitas vezes é da polícia e ninguém sabe quem ele é, o que ele quer. Tipo, é diferente do quarteto, né? Que tinha uma identidade pública, que não usava máscara, que tipo, era mais certinho, digamos assim, né? Ele era um cara, era ambíguo, ele continuava sendo, a polícia não confiava muito nele, E o Jameson, ele tem uma implicância pessoal, né? Porque o Homem-Aranha, ele invadiu a base militar pra salvar o filho do Jameson, né? Só que o Jameson achou que era pra sabotar, né? Então, assim, teve aí uma... O filho dele é astronauta, e daí ele acha que o filho dele que é um verdadeiro herói americano, e não isso, esses mascarados. Isso, lembrando aí que nessa época, a corrida espacial, né? A gente já fez um podcast bem legal aí, o Tweepcast, que relaciona o Homem-Aranha com a história, né? Com fatos históricos do mundo e esse papo aí da corrida espacial tá no meio, né? Então, um astronauta nessa época era um status enorme, né? Quase um herói nacional. E, então, o Aranha meio que roubou o destaque ali e tal, já criou todo um... E o James achou que ele que armou, ali, né? Homem-Aranha que armou pra aparecer... E essa é a primeira história, né? A primeira história que estabelece esse universo ali. E tem uma segunda história nessa primeira edição que já coloca o primeiro super vilão dele, que é o Camaleão, né? Daí ele, cada vilão, conforme vai surgindo aí, o Stan Lee e o Steve Ditko, eles diferenciam muito. Camaleão, né? Que também é fruto ali do tempo dele, né? Que você acabou de falar também, agora da corrida espacial. O Camaleão, ele é russo, né? Então tem a ver com a Guerra Fria e tudo mais. E cada vilão diferenciado, né? Cada vilão com poderes diferentes, ou sem poderes, mas com algum artifício tecnológico. Então, eles estavam no auge da criatividade, né? O Lee, o Ditko, cada vilão tem um uniforme interessante. O próprio Camaleão, nesse início, ele tem todo um estilo misterioso, né? Aquele rosto dele, sem rosto, né? Os três primeiros vilões dele, acho que quatro, se for considerar o Consertador também... Eles não têm superpoderes, né? O Abutre tem só a tecnologia que faz ele voar, isso. O Octopus tem os braços e tudo mais. O primeiro vilão com superpoder que o Aranha vai enfrentar mesmo é o Homem-Areia, que é lá na edição 4 daí. E depois ele já enfrenta o Doutor Destino, que é um cara que dá conta do Quarteto Fantástico inteiro. Na época o Doutor Destino não era o Doutor Destino, né? Igual ele é hoje. Mas foi interessante você falar que na segunda edição... Ela é justamente, ela vai fora do padrão também, porque ela tem duas histórias e os vilões são velhinhos, né? É o Abutre e o Abutre basicamente é o cara que foi enganado, né? Pelo parceiro dele, o sócio dele da empresa. E aí ele rouba as coisas e faz a asa lá pra voar e tal. E o Consertador, ele tava colocando escutas nos rádios de líderes militares, né? Enfim, tinha a ver muito com esse negócio. Se somar nessa edição, se somar a idade dos dois vilões e a Tia May, dá uns 3 séculos aí. Aí, ô Magari, eu olhei aqui enquanto o Everton tava comentando, realmente seria mais ou menos na mesa em 150 que a gente ia estar. Na Marvel Team Up, 38, mais ou menos. Spidey Super Stories, 13. A gente já tá nessa fase. Mas isso que a gente tá falando, a edição número 1 aí, ela tem 2 histórias, então a segunda já é um pouquinho mais tradicional de super-herói, né? O Aranha salvando ali tipo, protegendo, né, a própria nação, né? De o Camaleão, que queria pegar alguns segredos lá e tal. E ao mesmo tempo os personagens coadjuvantes continuam, né? A Tia May aparece, os personagens da escola, o Peter aos pouquinhos ele vai mudando a sua... É. Ele vai conquistando cada coisa nova edição, né? Ele é um rastreador ali nas primeiras, na edição número 2 que tem o Abutre, que vocês comentaram, o Abutre ele era um vilão rápido, né? Então, tipo, ele roubava, ele avisava onde ia roubar, o pessoal não conseguia pegar ele porque o dispositivo de voo ele conseguia passar pelos policiais facilmente. É verdade, ele avisava, né? E ele não conseguia, ninguém conseguia ter uma foto do Abutre. Daí o Peter, como ele era o Aranha, ele conseguia posicionar a câmera e tal em alguns lugares melhores e tal. Ele conseguiu tirar a foto do Abutre, daí vendeu pro jornal. E daí, tipo, aí ele começou com o ganha-pão, né? Já que eu vou enfrentar os vilões, vou tirar foto deles, né? Então esse lance dele ser fotógrafo, que é uma coisa bem tradicional do personagem, né? Foi explorado aí também em várias, tanto em filmes quanto em desenhos e tal, é uma parte essencial dele, surgiu aí, né, que é uma profissão bem diferenciada, né, tipo, normalmente eram jornalistas, empresários e tal, ou cientistas, os super-heróis, né, no caso, os super-heróis da DC ou da Marvel mesmo, como cientistas, tinha vários, né, o Flash, o Reed Richards e tal, e o Aranha não, ele era um fotógrafo, era um estudante, né, na verdade, que nem era pra estar trabalhando de fato, mas que ele tinha a sua maneira de sustentar ali a casa, então. Você falou que daí ele consegue ganhar pão com a Butre lá e tudo mais, porque só ele conseguia tirar aquelas fotos. A gente cai de novo na questão do caráter do personagem, porque 2 edições depois disso, na luta contra o Homem-Areia, ele fala, putz, esqueci de tirar a foto, mas preciso do dinheiro. Ele simplesmente começa a jogar areia pra cima e ficar socando ela no ar pra simular as fotos e ganhar mesmo assim. É tipo, eu vou baixar o filme pra assistir porque eu já assino a Netflix mesmo, né? Eu tô nesse pacote aí, eu não posso negar, não. Que já aconteceu de, tipo, eu assinar tipo, eu Netflix, baixar por exemplo. O emulador e a mão tá aqui, lá. Mas eu tenho a fita, só não quero ligar o videogame e tal. É, não. Assim, eu já gravei vários Tweep Views Classic que eu tinha revista, mas eu preferi ler no computador. Eu faço. Mas eu gravo isso. Todos os Tweep Views Classic eu gravo com a versão original. Tanto para... A desculpa que eu uso é que eu uso para ver as alterações que abriu a Aeromanha, etc. Mas na verdade, se eu for começar a pegar todas as revistas que eu tenho, tirar uma e uma, faz igual quando eu fui. É um debate filosófico. Que desabou, né? Tudo. Eu comecei o pessoal a tirar, que já tirar, acha. O pessoal que já acha bobeira colecionar, porque é mais fácil, mesmo que seja pago, né? Um serviço que você tem tudo pra acessar. A pessoa que pensa isso, ouvindo a gente falar isso aqui, ela tá tendo um treco, né? Tipo assim, calma aí, você tem a revista e prefere ver online? Né? Mas aqui, só um comentário que o Everton falou aí e eu lembrei. É, se você pegar pra ler revista do Quarteto, Demolidor, Hulk e tal, tudo dessa época, e do Homem-Aranha, né? Você vai perceber que o Homem-Aranha foi um dos que menos mudou as coisas. Isso dele ser fotógrafo, a forma do... Seja de uniforme, seja a temática dele, né? De fazer as paradas, pensar em desistir, voltar atrás, não sei o quê. Então, se você parar pra pensar... Ele é um dos que menos mudou, assim. Os outros personagens, eles... Claro, né? Não tô falando que todos os outros mudaram, menos ele. Não é isso. Mas eu acho que ele é um dos que mais mantém as coisas lá do início, o que mostra que foi muito bem estabelecida as coisas nesse início, né? Porque tem isso, até mas hoje, talvez... Várias... Não tem e como... E personagens também, né? Não só coisas, personagens. Não tem como afirmar isso, mas talvez seja também por ele ter alcançado o patamar de personagem mais famoso da Marvel e tudo mais. Isso... traz muito público, e público, tipo, gosta de status quo também, né? Então, não sei, tipo, tem isso que você falou, que são coisas muito bem estabelecidas. Eu não acredito que seja status quo, né? Tipo, eu acho que hoje em dia que o povo é mais chato com isso. O estilo das histórias e tipo, a ambientação, que isso mudou muito pouco. Mas a evolução do personagem, até uma boa parte aí, umas 4 décadas, mudou, assim, bastante. A evolução do personagem, ele foi se formando, teve muita coisa andando, né? Não, mas você concorda que ele tá sempre na situação de pobre, fotógrafo, tirando foto dele mesmo e tudo mais, assim, ele se formou no colegial, se formou na faculdade lá e tudo mais, mas assim, ele tá sempre nessas mesmas condições. É isso que eu tô querendo dizer. Não é que o personagem não teve desenvolvimento. O que eu tô querendo dizer é que os elementos que foram plantados lá no início, eles permanecem muito relevantes até hoje, sim, né? Normalmente os personagens, sei lá, o Thor foi criado como um médico que batia a bengala no chão pra virar o Thor e só conseguia se manter por X minutos e tal, e hoje em dia nem existe mais o alter ego, né? Então, olha o quanto mudou. O Capitão América, ele tinha identidade secreta e trabalhava como desenhista, e aí, tipo assim, não tem mais identidade secreta. Todo mundo sabe que ele é o Steve Rogers, né? Nas revistas de, década pra cá. Né? Homem de Ferro era o guarda costa do Tony Stark. Sim, então assim, mudou, a maioria dos personagens mudou muito, né, com o decorrer do tempo. E normalmente muita mudança indica que a audiência tá caindo, né? Não tô falando necessariamente que é isso não, mas quanto mais muda o status quo, mais é porque precisa atrair leitor, né? Sim. Como o Homem-Aranha sempre fez muito sucesso, eu acho que talvez possa ter sido por isso que... Sempre que vai surgir uma adaptação nova dele em alguma mídia, principalmente TV e cinema, é sempre pegando essa fase dele, colegial e ainda aprendendo os poderes e tudo mais, assim, são raras exceções. Os filmes, se for ver, todos pegaram essa fase escolar dele. E desenhos também, acho que poucas exceções ali, o dos anos 90, né? E não, o Diversão e Alegria. Ele começa, né? Depois ele vai pro Empire State, mas se não me engano, ele começa no final do ensino médio ali, né? Mas ele já tá mais adultinho, assim, não tá descobrindo poderes e... Ah, sim, ele já é tão transformado. Tão molecão, assim, sabe? Sim. Então, assim, vamos fazer um panorama geral aqui, só pra gente não segurar muito nas histórias, né? A gente passou aqui, né, pela Amazing 1, que tem um Camaleão, a 2, né, que tem o Abutre, o Consertador. Na 3 tem a estreia do Dr. Octopus, né, que é basicamente o que o Peter seria no futuro, caso não tivesse tido bem, te amei, como a gente citou. O Octopus é um personagem bem legal, né? Os números do Octopus aí, né? Que o Octopus, ele surgiu nessa, mas ele volta várias vezes durante essa saga aí, dessa primeira fase. Ele foi o primeiro que derrotou o Homem-Aranha, né? Ele foi um vilão mais marcante ali desse início, porque ele vence o Aranha depois derrota ele e tal, mas ele volta, ele é bem diferenciado, né? Um vilão que não se encontrava na época, nenhum vilão desse estilo, assim, tipo, com vários braços mecânicos e todo... Ele é um cara bizarro, né? Um cientista doido que já tinha na época, mas ele que vai pra porrada, né? Diferente de outros cientistas malucos que usavam engenhocas e tal, ele é a própria engenhoca, né? Que ele grudou nele, né? De certa forma. A cena dele segurando o Homem-Aranha com os tentáculos e dando um tapa na cara é muito humilhante para um super-herói. Inclusive, essa primeira fase do Aranha faz muito jus à musiquinha, né? Do Nunca Bate, Só Apanha. Tava aprendendo, ele tava em construção. Ah, tá. Tá perdoado, então. Ele tava em construção, né? Tipo, ó, o Aranha... O Octopus, ele chegou a usar uma teia lá pra unir os dois tentáculos, daí, tipo, grudou dois tentáculos lá, e ele tinha essas coisas de ser um herói, né? O rastreador é pra tal coisa, o tal herói usa um gás lá que é sonífero, então ele colocava uma máscara por baixo, ele criava as coisas de teia, um paraquedas de teia quando ele tava caindo, ele era bem cheio de novas artimanhas, né, digamos assim, ele usava a inteligência dele, né, a inteligência dele era a maior arma, vamos dizer assim. E apesar de ele ter a sua força e tal, né. O Stan Lee disse mais de uma vez que ele escrevia essas coisas científicas, mas assim, eu não tinha a menor ideia do que ele estava escrevendo. Então o nosso herói pega um microcomunicador que emite ondas, sei lá das quantas, para localizar o vilão. Ele nem sabia, ele só pegava esses termos, assim, de coisa de ficção científica. Normal. E falava, é isso aí. É porque... ia jogando ali, é. Tem dois personagens que estrearam nessa primeira fase aí e que migraram pra revista de outros heróis depois, que foram o Homem-Areia e o Electro, né? O Homem-Areia depois ele foi pro Quarteto Fantástico e o Electro foi pro Demolidor por muito tempo. E depois eles voltaram pro Homem-Aranha, né? O Electro voltou bem mais rápido, né? O Homem-Areia, ele ficou lá com o Quarteto. Não, o Electro ainda voltou pro Sexteto, o Areia também. Então, eles tiveram algumas aparições esporádicas ali. E os Executores não chegaram a ser vilões do Demolidor também? Eu não sei, os Executores eu não sei. É porque o Electro, ele aparece lá no início. Aí beleza, tem o Sexteto Sinistro, que é uma especial. Mas ele demora a aparecer de novo nas revistas do Homem-Aranha, né? É, ele aparece lá na fase de um Romita, lá na frente. É, e aí, assim, o Homem-Areia tem a história que ele tá fugindo da polícia e já que ele parou na escola, ele quer um diploma, né? Muito bom. E o Electro era um cara que já era safado, vamos dizer assim, né? Malandro. Malandro é a palavra. Sim, safado sim. Pode ter outra conotação. E aí, quando ele ganha os poderes... E daí tem muitas origens de vilões aí também nessa época, né? O Lagarto era um vilão ambíguo, que tipo, era amigo dele como cientista, né? Se tornou amigo dele, porque ele ajudou, o Aranha ajudou a curar ele e tal. Depois, enfim, ele era um vilão mais ambíguo. Ele tinha o Duende Verde, que ninguém sabia quem era o Duende Verde, quem é esse cara, que enfim, deu toda uma polêmica, depois a gente vai comentar um pouquinho. O Kraven, que era completamente... Ele não era um bandido, ele era um cara que tinha uma missão, né? Que eu vou caçar essa fera, né? Que é a única fera que ele não conseguiu caçar, que é o Homem-Aranha. O Mistério vinha surfando nessa onda tipo de misticismo dos hippies dos anos 60 e tudo mais, mas na verdade era um charlatão só, né? É que, o Mistério seja hippie, mas pegava esses elementos que estavam em pauta ali na época, né? É, só um cara inteligente, mas que faz umas viagens, né, da fumaceira, né? Vocês estão falando aí do Mistério, mas vocês tinham citado o Kraven. Só um detalhe que na primeira vez que ele aparece, ele basicamente recebeu a informação de que o Homem-Aranha é um bandido, né? Então ele tá pra capturar um bandido. Mas ao mesmo tempo ele tava em contato com o Camaleão, que é outro bandido. Então o Kraven não era o grande heróizinho ali da parada. Ele é o cara que queria o status dele como caçador do mundo, maior caçador do mundo, né? É, não, então, mas assim, na primeira história, basicamente ele é contratado pelo Camaleão, né? Que não. Acho que não é revelado nenhum parentesco nesse início não, ainda. Não, não, eles nada. Só eram os aliados, né? Russo, ele foi... tal, enfim. Mas eu acho que não era nem de aliado, ele basicamente ele contratou o Kraven, não era? Acho que a história era tipo assim, ó, tem esse cara aqui que é um vilão, ele enganou o Kraven, na verdade. Ele manipulou um pouco o Kraven, né? Isso, mas eles eram meio que parceiros, sim, porque depois tem histórias deles juntos logo em seguida, né? Lá na revista do Capitão América, enfim. E aí... A gente já comentou, inclusive. Isso, outra pessoa que tem nessa época aí... São os Executores com o chefe deles, né? Que já teve vários nomes no Brasil, né? Ele, em inglês, é Big Man. No Brasil, ele já foi chamado de Homem-Zarrão, que é Big Man, né? É Chefão, Maioral. Maioral, eu acho que é a tradução mais recente, assim, da Biblioteca Isso, Histórica, né? Marvel e da edição definitiva. Acho que Chefão, que é o clássico, né? O mais usado ali. Da... Então, não sei. Esse que é o ponto. Parece que nenhum deles é o mais usado, porque ele aparece nesse início... Ele é preso e aí já era o personagem praticamente, né? Ele quase não aparece mais. Ele volta depois, né? Volta então, como o Frederick Foswell, né? Que é a identidade secreta dele, que enfim, tem todo um... Isso. A saga dele se estende, né? Até a fase do John Romita lá, que a gente falará. Mas eu falo que como Big Man, vamos dizer assim, ele não aparece muito mais, né? Ali, né? Acabou não sendo repetido muitas vezes esse nome em português. Aí eu acho que até por isso que tem várias... Cada tradução coloca uma coisa. Ficou muito famoso. Em alguns lugares ele já virou até rei do crime e lápide. É verdade. É verdade. E aí, essa galera aí era basicamente introduzindo a área dos gangsters, vamos dizer assim, nas histórias, né? Isso, e daí surgiu o Duende, né? Nessa leva pra ser, tipo, o chefe dos gangsters e tal. O Duende Verde, ele era mais um. Ele era meio fora do padrão dos outros gangsters, porque os outros, eles eram um pouco mais pé no chão. Tinha os outros tinham capanga, essas paradas todas, e o Duende Verde era um maluco num planador, né? Vestido de duende. Numa vassoura no início, é verdade. E assim, a gente acostumou com o nome e tal, mas vocês percebem que é um duende? tipo, sei lá, não é não um ogro. Não tem como levar verde, a sério. Não é uma parada pra impor respeito, tipo um ogro. Não, ele doente. É pra ser doidão mesmo, né? Ele tinha todo o temático Halloween, né? As abóboras e tal. Ele era o vilão mais maníaco ali do negócio, né? Que é pra ser um vilão bizarrão mesmo, né? E é curioso que as primeiras histórias... Na edição 14, né? Que ele surgiu, ou 13. Isso, 14. É interessante que ele, apesar de ter toda essa parada de quem será o Duende Verde e tal, ele não era um vilão, assim, tipo, muito mais poderoso que o resto, né? Ele era na mesma linha, se parar pra pensar nesse início. É, nessa época, né? Tinha vilões bem mais fortes, né? O próprio Octopus foi um cara que deu muito mais trabalho nesse início, né? Inclusive, o Octopus, uma das primeiras coisas marcantes, aí a gente não entrou nessa parte, mas o Aranha, como tinha a vida pessoal dele, tinha os interesses amorosos e tal. E daí, no Clarim, lá, ele conheceu a secretária, né? A Betty Brant, que foi a primeira namorada dele, que ela era meio que baseada, né? Na secretária da Marvel, lá, que o Ditko gostava dela e tal. E ele colocou ali a personagem... E ela era uma secretária ali, meio mais velha um pouquinho que o Peter, né? Se não me engano, ele tem uma diferença pequena de idade, mas ela já trabalhava, enfim, ela era um pouco mais adulta, entre aspas, então já saía um pouco do estigma, né? Tipo, ah, ele não tava namorando a coleguinha dele, ele tava namorando uma mulher diferente e tal. Uma mulher mais responsável, mais adulta. E daí, essa namorada do Peter, a Beth, né? Ela tinha um irmão, e daí, tipo, a primeira grande perda, assim, depois do tio Ben foi justamente o irmão da Beth, que no meio de uma treta lá, ele é morto junto com a galera do Octopus. Então o Octopus, ele já tinha esse status um pouquinho maior, né? Que, ou seja, um grande acontecimento ali, né? Que morreu o irmão da namorada do cunhado, no caso do Peter. Foi uma grande perda ali desde o início, né? Uma das primeiras ali pela edição 9 e 10, né? E o Octopus já ganhou esse status de um vilão que causa perdas ao herói, né? Tanto que logo depois ele se torna o líder ali do principal supergrupo, né? Que é o Sexteto Sinistro. Então, ele já tinha esse status maior que o Duende nessa época, apesar de que o Duende também se tornou um vilão recorrente nessa saga aí, tanto que ele vai ser o responsável por encerrar essa fase, digamos assim, no futuro, né? Sim, é, porque ele foi crescendo na importância, vamos dizer assim, né? Praticamente todos esses personagens que a gente tá falando, esses vilões, eles apareceram em duas ou três histórias nessa primeira fase, né? Tirando um ou outro aí, sei lá, o Homem-Areia, por exemplo, ele não voltou muito. O Doutor Destino foi quase que um especial, né, do Homem-Aranha Isso. contra ele. Então. O Mistério voltou, né? O Mistério voltou Sim. algumas duas vezes nessa época. O próprio Kraven, eu acho que volta nessa... O Kraven volta. Ele volta depois pra caçar o Aranha de novo lá pela edição 30 e poucos. O Escorpião volta também. O Mestre do Crime, né? O Mestre do Crime, que era um vilão dessa época, que também tinha o lance da identidade secreta, quem é esse cara e tal, se estendeu ali por uma saga de umas 3, 4 edições dele, e depois é revelado, né? Tem todo o lance que o Steve Ditko colocou lá, que o Mestre do Crime era um cara aleatório, né? Que era algo diferente. Ele não era um cara que estava presente nas histórias, então foi um diferencial na época. Olha, fizeram todo o mistério ali, no fim era só um cara que não tem nada a ver, ou seja... O mundo é grande, né? O mundo, apesar de a gente fazer piadinha que tinha muita coincidência nas histórias, esse foi um negócio diferencial, né? Que, tipo, mostrou um vilão ali que no fim não era ninguém importante, era só um maluco lá que conseguiu se tornar o mestre do crime, né? Um ricaço lá. Eu não queria citar, não, mas o Homem-Aranha enfrenta umas duas vezes também o circo do crime nessa época. Começa do picadeiro. Isso. Vocês podem completar aí o resto do nome, pessoal. A princesa, aquela, né? Isso, aquela princesa lá. Enfim. E vilão, acho que quem mais retornava nas histórias do Aranha era o Tocha Humana. Direto isso. Ele aparecia. Ele foi o mais presente, né? É porque ele era, eu acho que o segundo personagem mais popular da época, né? Isso, depois ele, o Coisa tomou o Ele tinha lugar revista dele, própria. Ele tinha revista própria nessa época. Ele aparecia no Quarteto Fantástico e a Strange Tales, qual que era? Deixa eu ver. Era a Strange Tales, eu acho. Era a que Tales. Tinha a história do Tocha. O Aranha recebeu um vilão dele nessa época também, que foi o Besouro, né? Sim. Foi um dos vilões do Aranha que veio de outra revista, né? E ele tinha esse encontro, né? Teve encontro com o Demolidor, nessa do Circo do Crime, se eu não me engano, inclusive, né? Do Mestre do Picadeiro ali. Teve o Demolidor, teve encontro com o Hulk, que foi na história do Duende. Teve encontro com diversos heróis nessa época. Teve, inclusive, uma edição anual, né? Com o Doutor Estranho, que era outra criação aí do Steve Ditko, junto com o Stan Lee. Então ele tinha esses crossovers aí, né? Normalmente que ele tinha uma relação um pouquinho conflituosa com alguns, outros ele se dava um pouco melhor. E, E junto, né, nessa leva aí de crossovers e tal, teve esse lance do Torchwood, que ele tinha meio que uma rivalidade, né? Daí tem uma edição especial lá que tem a história dele e o Torchwood saindo na porrada simplesmente porque o Aranha quer zoar com a cara do Torchwood, né? Tipo, ele vai zoar no aniversário do cara e começa a provocar e assustar os convidados e tal. É muito engraçado, né? No final, bacana. Ele ainda dá um coraçãozinho pra Sue Storm lá, né? E, tipo, tá nem aí, né? Eu só quero falar que o Abbott falou que o Aranha se dava bem com uns, não se dava bem com outros. O que ele não se dava pior, o que ele se dava pior, assim, era com a Vespa. Todo mundo sabe que ele, a Vespa é inimiga natural da Aranha. Ah, isso o Remondo é muito zoado. Também é uma das primeiras anuais dele, né? Que é com os Vingadores também. Assim como... O Peter, ele tem um problema de comunicação, né? Como já foi constatado ali nos primeiros Classics, porque quando ele vai pedir emprego pro quarteto, ele invade o prédio e chega dando porrada em todo mundo. E daí, tipo, com os Vingadores é a mesma coisa. Eles estão procurando lá falar com o Homem-Aranha. Ele quer provar que ele é digno, né? Ele quer provar que ele consegue. Aí ele vai lá no prédio falar com os caras lá. Aí ele fala assim, não, acho que eles estão querendo me contratar. Talvez seja um desafio. E começa a descer a porrada em todo mundo, assim, sem motivo algum. Porque ele supôs que era um desafio. Um teste. Ele era muito esquentado, é verdade. Inclusive, o quarteto enfrenta o Homem-Aranha numa história. Só que, na verdade, não era o Homem-Aranha. Era um robô do Homem-Aranha criado pelo Kang, se eu não estou enganado. Foi numa revista dos Vingadores. Vingadores 11, né? Avengers 11. E falando em robô... Não quarteto. Falando em robôs, às vezes numa revista aparecia umas maluquices, tipo o Cérebro Vivo e a primeira versão ali dos Esmaga-Aranhas, né, com o Jameson. Tem aquela carinha dele na tela lá, amigável. É muita coisa nessa época que tá aí até hoje, cara, é impressionante. Tipo, sei lá, o toureiro que o Demolidor enfrenta foi esquecido, sabe? Exato, as coisas são muito adaptáveis, cara. Elas são adaptáveis em várias mídias. Eles só mantiveram o personagem relevante. Ou seja, tiraram 90% dos vilões do Demolidor. Né? E na real, cara, por exemplo, a história da origem do Octopus foi adaptada várias vezes. A história a própria história edição 5 lá com o Doutor Destino, ela foi adaptada várias vezes também, né? No desenho, inclusive, teve no desenho, um teve, pouco teve. Ela. Com, desenho dos anos 80? Dos anos 90 teve também, né? Que eles misturam um pouquinho com a história dos Magaranhas, com o Flash se vestindo de Homem-Aranha. No Espetacular, né? Eles colocam no meio da história do Venom o Flash se vestindo de Homem-Aranha. Eles pegam lances que são usados aí nesse início e jogam e adaptam, né? De uma forma interessante. A Caçada do Kraven já foi adaptada diversas vezes também, a primeira, né? A história do Mistério foi adaptada, né? O título, né? Menace of Mistério é usado em vários, até em jogo já teve, né? Baseado nisso. E todas essas histórias acabam ficando, né? Sendo marcantes, porque essa fase, ela é, como a gente iniciou o programa falando, ela é o guia inicial, né? O cara lendo essas 40 primeiras, né? Que é a fase que a gente pegou aí... Ele vai ter uma mitologia enorme do Aranha pra explorar ali. Eu acho que todo fã do Aranha que curte deveria ler essas primeiras 40. Porque como a gente tá citando aqui, as coisas têm consequência. Elas não são histórias como as da época arrastadas. Elas são bem dinâmicas, dá pra ler bem assim. Mesmo tendo bastante texto, ela é boa de ler. As coisas acontecem. O Peter, ele começa com uma namorada. Lá pela edição 20 e poucas, ele sai da escola. Ele passa na faculdade, ele termina com essa namorada. Daí entra a Gwen na história. Ele fica meio naquela coisa de conquista, não conquista. E daí volta pra Beth. Mas daí já surge outro cara, que é o Ned, né? Que é o antigo namorado dela. E as coisas vão andando, né? Vão caminhando. O status dos personagens vai mudando. Então, os coadjuvantes novos vão entrando, outros vão saindo. Deixa eu falar um negócio aqui, eu quero que o Maurício comente. Eu só vou eu vou falar aqui e você comenta, tá, Maurício? Se esse for o meu destino. Cara, excelente história, melhor história do Homem-Aranha já feita, minha história favorita. Se eu pudesse, eu tatuaria todas as páginas desse arco nas minhas costas. É nessa fase, né? Dessa fase, é 31 a 33. Eu puxar isso agora, na verdade, porque assim... pode falar, Magari, senão eu me empolgo aqui e vou. Não, pra não perder o time da piada. Se esse for o seu destino, você vai fazer a tatuagem. Mas é justamente assim, eu ia pegar mais ou menos o que o Everton tava falando e comentar que ainda nessa época, eles começaram, devido ao sucesso do personagem também, eles começaram a ousar um pouquinho mais, que daí começaram a criar os mini arcos, né, que tipo, a história se estendia em mais de uma revista. É o que vinha normalmente acontecendo era que a revista acabava, aquela história ali se fechava sozinha, acabou. Próximo mês vinha uma coisa nova, um vilão novo. Mas ali assim... Só um parênteses, é porque esse era o estilo de publicação da época mesmo, né? Era pra pegar a pessoa que ela pegou aquela revista. É, o leitor ocasional. Ela tem que entender do início ao fim. Sim. Por isso que toda revista, ele relembrava as paradas e tal. E aí, mas aí como você pega já estava estabelecido, na, né? Na Amazing Spider-Man 11 e 12 já, é um mini arco ali com o Octopus, que tem aí o caso aí da morte, sim, a morte do irmão da Beth. Depois tem o Mestre do Crime, que também se estende, acho que ainda por tem duas. O arco do Aranha Cagão, né? Como eu chamo, que é o arco que ele foge do duende numa luta lá e deixa o Thor. Sim. E daí ele fica umas três edições ali tentando reconquistar o público e tal. Tem um mini arco ali também. É, né? Se você for olhar a Amazing 11 e 12 que você falou, ela já é quase 2 anos de história do personagem, se você contar. Sim. Desde a Amazing Fantasy XV, então ele já estava meio estabelecido, né? E aí, a partir desse momento, você consegue criar histórias um pouco mais dividindo a revista, né? Mas sim, essa vai lá. Ali era pela 18, 19 ali também, e daí tem a do Mestre do Crime, que o Maurício citou, que já é lá pela 20 e poucos, né? É, e daí vem essa aí do arco, Se Esse For O Meu Destino, que ela se estende por 3 edições, né? Até então tava vindo com 2... no máximo, e ela chegou aí a 3 edições, e eu falo sem medo, que é tipo uma das melhores histórias do Homem-Aranha, que reúne toda a essência do personagem ali nessas 3 edições, porque é ele não conseguindo ir bem nos estudos, porque a tia May tá doente, ele precisa do remédio, só que o remédio tá ali nas mãos do Octopus, que pegou pra fazer a experiência, daí ele vai ter que enfrentar o vilão, e daí ele preocupado com tudo isso, a vida social dele começa a ruir, porque todo mundo na escola acha que ele é só é o início da faculdade. Antissocial, chato. É, na escola não, na faculdade. E termina com aquela cena épica dele saindo dos escombros. Termina não, né? Não acaba com essa cena, mas é a cena da última revista desse arco. E, cara, eu acho essa uma das mais essenciais histórias do Homem-Aranha. O Everton falou que todo fã devia ler as 40 primeiras histórias. Se você tiver que escolher 3, vai nessas 3, cara. Que é da número 31 até a número 33. É interessante dela, porque ela faz um paralelo muito grande com a Amazing Fantasy XV, porque assim, ela basicamente é uma história do Peter indo atrás do... Eu não sei se você explicou porque eu caí, mas qualquer coisa eu vou falar vai ficar repetido. Então, gente, o Eric caiu, na verdade, por causa de um efeito chamado gravidade. Não, mas assim, basicamente a Tia May foi envenenada, ela precisa de uma paradinha lá que é um antídoto, o isótopo não sei lá o quê. E aí foi roubado, o Peter tá fazendo de tudo, correndo contra o tempo pra salvar a tia, né? E aí, basicamente, planejador mestre. Contra o tal de planejador mestre, né? E aí ele invade a base desse planejador pra conseguir e tal, e ele tá, tipo, desesperado pra conseguir. E aí eu tô falando que faz um paralelo com a Amazing Fantasy XV, porque é basicamente, tipo assim, por culpa dele, o tio dele morreu, né? E ela tava envenenada por causa do sangue do Peter, não era? É, ele fez uma transfusão de sangue pra uma vez pra salvar lá que ela precisou, ela momento, né? Só que o sangue dele é radioativo, né? Então, assim, era outro parente dele que ia morrer por culpa dele. Exato. Então, assim, esse arco todo é ele correndo contra o tempo pra salvar a tia, pra que ela também não morra por causa dele, né? E isso, sim, dá uma carga dramática ainda maior. E aí, sim, tem essa cena que você falou, porque o planejador mestre era o Octopus, né? E mais o Octopus aparecendo de novo aí nessas primeiras histórias. Ele era o vilão principal. É, enchente, né? As coisas caem em cima dele. Tá uma cena bem épica, bem desenhada pelo Steve Ditko, a sequência, não, né? É épica e é dramática, assim, acompanhando tudo que o Eric falou. Além de fazer o contraponto aí com a origem do herói, essa cena dele dos escombros, assim, eu acho ela... É lindíssima, porque, tipo, tem uma simbologia, tipo, ele saindo dos escombros é meio que, sei lá, o peso da vida, das responsabilidades da vida adulta sobre as costas dele, e ele é primeiro achando que não vai dar conta, mas no fim ele dá conta. Cara, isso é muito simbólico, cara. Ele vê a cara do Tony Stark, não é? Exato. Eu tô confundindo agora. Ah, não, essa é no filme. Quem que nunca passou por uma situação dessas, que na vida, assim, acha que tá tudo desmoronando, mas aí e vê a cara do encontra Tony forças e... encontra inspiração na cara do Tony Stark ali. Meu cara, Deus. Essa cena foi adaptada tantas vezes de uma forma tão legal, mas aí no filme eles colocam a cara do Tristan. Pois é. Mas, Nem faz mais jus a isso do que qualquer coisa, né? Todo o monólogo que ele tem e os pensamentos, as coisas nas... Eu acho que são 3 páginas. Cara, é muito bom. As 3 páginas valem por várias edições aí, só essas 3 páginas. Todo esse arco aí, né, que o Maurício citou os detalhes, ele tem consequências. Então, ele já vem de uma consequência, que é a transfusão do Peter lá. Então, ele já tem uma ligação com fatos anteriores. O Peter tá entrando na faculdade, que é uma coisa ali que... Ali, depois da edição 28, ele tem a formatura dele na escola e tal. Alguns coadjuvantes vão embora, a Liz Allen e tal. Daí, entram os coadjuvantes novos, que ele tá conhecendo ainda nessas edições. Inclusive, tem as primeiras aparições aí nesse arco, né, do Harry, da Gwen e tal. Os colegas dele já ficam meio... com o pé atrás, porque ele já tava completamente desnorteado, né, com essa situação da Tia May. Ele acaba ignorando todo mundo, e isso vai respingando várias edições, né, até ele conquistar a simpatia dos colegas da faculdade, né, porque ele foi muito mal educado nesse início. Então, as histórias têm consequência, né, as coisas vão andando, ele já vai se separando da Betty, e tudo isso vai ocorrendo de uma forma bem natural, conforme as histórias acontecem aí, né? E o Octopus é o vilão desse grande arco, que já é um... Ele é o vilão mais presente nessas 40 edições, então... Ele é o principal. Nesse início, ele é o principal. Na fase Dítico, ele é o principal. O Octopus. Na fase Romita, acabou entrando daí mais até o Rei do Crime, o próprio Duende Verde como principais, mas aqui isso. O Octopus realmente tem uma participação muito aí, boa, né? E daí outros vilões, até a gente nem comentou aí do Escorpião, por exemplo, que surgiu para ser o anti-Homem-Aranha, digamos assim, o cara que tem poderes parecidos e que enfrenta ele, que é uma coisa que tem vários, né, super-heróis aí, tipo o Superman com o Bizarro, o Batman com o Morcego Humano e tal, uma versão negra do herói e tal, o Escorpião acaba sendo esse papel. Tem os Cientistas Malucos, né, o Mestre dos Robôs, que ele acaba sendo linkado ao próprio Duende Verde, sim, né? Sim. O Gatuno... O Gatuno não, o Gatuno é depois o Gato. Tem um Meteoro, verdade, tem um Magma. Tem um Magma aqui que depois também vai ter um papel maior. Aqui, só você falou do Octopus, só um comentário. Pelo que eu tô vendo aqui, até edição 37, mais ou menos, contando com as anuais, o Octopus tá em 7. Então, assim, é muita coisa pra pouca edição. Se parar pra pensar. Com esse tanto de personagem que a gente falou aqui, o Octopus aparecendo em 7, ele voltou bastante, né? Nessa época tem o Flash Thompson e a Liz Allen somem, daí eu já comentei, né? Entra o Harry e a Gwen, outros coadjuvantes aí, o próprio Ned Leeds fica mais presente, inclusive pra tirar a Betty Brant da história, né? Pra ela sumir um pouquinho. O Flash, ele não some muito, porque ele acaba indo pra faculdade junto, que ele conseguiu aquela bolsa de esportista. Ele consegue uma bolsa, né? Ele aparece, ele começa a aparecer de novo, enfim. E tem o mistério da Mary Jane nessa brincadeira toda, né? Que é uma personagem que surgiu lá pela edição 20. 20 e poucos ali ela é mencionada. Tia May queria... Tem a vizinha deles, né? Que é a Anna Watson. E ela queria apresentar a sobrinha da vizinha pra ele. Ele ficava evitando em várias edições. É na 25. Então. Na 25. E nunca aparece o rosto, né? De vez em quando aparece o corpo, não aparece o rosto, o Peter sempre evitando ela e tal. E nessas 40 primeiras edições ele não conhece a Mary Jane, então a Mary Jane acabou sendo um easter egg nessa... Ela vai aparecer só na 42, né? Ela lá na fase daí já é bem diferente, né? O estilo das histórias do John Romita ali. Toda essa fase, as 40 edições que a gente tá comentando aqui, ali, Dítico, com o John Romita meio que emulando o Dítico ali nas últimas duas finais, que foi quando o Romitou em duas, com... né? Então, quando ele brigou com o Lee só ali, antes de... já tem podcast sobre isso. Isso, antes de virar para esse final aí, só um comentário que, assim, a gente tá falando de 40 edições aqui da Amazing, né? Mais uma que é a Amazing Fantasy XV, mas nessa época o Homem-Aranha ele apareceu em mais 4 edições, que na época a gente... E 4 revistas que não eram dele. Que a gente até fez o Sweep View Classic das 4 na época. Que é a Strange Tales anual, que tem o Homem-Aranha e o Toshimana contra o Raposa. A Tales to Astonish 57, que é a que tem o gigante e a Vespa. Lembrando que a Vespa, ela tem tecnologia que faz ela voar, ela ficar pequena e voar. E aí na história ela fala que ela não gosta do Homem-Aranha porque Vespas são inimigas naturais de aranha, não faz sentido nenhum. Tem a Avengers 11, que eu citei, que tem um robô do Homem-Aranha. E a Daredevil 16 e 17, né, que é o saqueador mascarado contra o Demolidor. Ou o Maroto mascarado, como a gente gosta de chamar ele, né? Isso. E aí, como o Everton citou, né? A gente já fez um tripcast sobre o Dítico, a gente já comentou trocentas coisas lá dessa fase e por que ele saiu e tal, mas, em resumo, ele e o Stan Lee tinham diferenças criativas, vamos dizer assim, né? É, sei lá, o Ditko queria que a Mary Jane fosse uma pessoa normal, tipo feia, entre aspas, né? O Stan Lee queria que fosse uma pessoa bonita. É, o Ditko queria repetir o roteiro e colocar que a identidade do Duende Verde era qualquer pessoa. O Stan Lee queria que fosse alguém conhecido, enfim. E eu acho que nem só isso. Na verdade, o colega dele, né? O pai do colega dele da faculdade, que na época nem era amigo, né? Que eles se aproximaram um pouquinho depois, né? Que eles foram morar juntos e tal. E assim, eu acho que o principal nem era só esse, porque quando você vai... A gente já citou lá, igual comentei no outro podcast, mas o Stan Lee, ele é aquele cara que... Ele é aquele cara que ele rouba a atenção de tudo pra ele no lugar que ele chega, sabe? Tipo, ele é o cara que fala, que aparece, não sei o quê. E o Ditko é o cara que gosta de ficar sozinho fazendo o trabalho dele e é extremamente sistemático. Era basicamente essa a diferença. O Stan Lee é o showman que tá lá na frente fazendo a apresentação pra todo mundo. E o Ditko é aquele músico extremamente talentoso, mas que fica ali atrás do palco porque ele é só músico de apoio, sabe? É, a banda principal aparecer, fica lá na frente e o Ditko não quer, ele odeia aparecer. E aí tem várias situações na época que o povo fala, né, que o Ditko não gostava. Tipo, Stan Lee chegou do nada com um negócio pra gravar, com cada membro da Marvel mandar uma mensagem. E o Ditko não queria, mas ele tinha que fazer, porque era pra todo mundo fazer. E que vestir a camisa da empresa, né? É. Então, assim, em algum momento, né... Hoje em dia o Stan Lee seria um startupeiro, cara, com certeza. O Stan Lee era o cara que tinha as ideias pro Aranha e ele queria colocar tudo na história, ele vinha lá, ele tinha muitas ideias, como até já chama Marvel de Casa das Ideias e tal. O cara, cada dia eles tinham uma ideia diferente, ele chegava falando e tal. O Ditko já era um pouquinho, ele tinha um rumo pro Aranha que ele queria dar um pouquinho mais, assim, focando um pouquinho mais no lado mais dark, né? Ele era um pouquinho mais trágico, ele gostava de histórias com muito drama e tal, e pessimismo, tanto que o Aranha dele, muitas vezes, o Aranha terminava a história ou putaço, ou triste, nas histórias do caso que ele participava um pouco mais do roteiro, né? Ou brigado com a colega, ou brigado com a Betty Brant, ou com a tia decepcionada com ele e tal. E enquanto o Stan Lee, apesar de ele também usar bastante desse artifício do drama e colocar os diálogos épicos lá, ele gostava que o Aranha desse a volta por cima de vez em quando. Então essa coisa de o Aranha se dar bem de vez em quando, se dar mal de vez em quando, é bem os dois, né? Cada um com seu papel aí fazendo a... dando a sua contribuição, né? E é interessante. Steve Ditko é o primeiro emo que se tem registro. Coitado. Mas assim, é interessante ele era, que. Ele era bem isso mesmo, né? Ele... Mas assim, o Homem-Aranha, ele só é o que é por causa dessa junção de ideias, né? Se fosse o Stan Lee sozinho escrevendo, ou o Ditko sozinho escrevendo, vamos colocar assim, não, o Homem-Aranha não seria isso tudo, né? Ele é justamente esse casamento do otimismo, vamos dizer assim, do Stan Lee com o pessimismo do Ditko, né? E o Stan Lee criou esse personagem tão complexo, né? E depois o Ditko sai, o John Romita entra, as histórias mudam um pouco o clima, porque se torna um pouco mais malhação, digamos assim, né? Que se torna mais a vida na faculdade e tal, e o Romita coloca um pouco mais de romance até, né? Por causa das influências dele, mas essa vibe meio dark, meio perdeu alguma coisa trágica acontecendo, continua, né? Teve a morte do pai da Gwen, enfim, as coisas continuam. Ele meio que absorveu um pouco dessa... Tanto que virou a essência do Homem-Aranha, né? A parte do Ditko nunca saiu do Homem-Aranha. Isso, é. Claro. Exato. Porque foi o que foi estabelecido, era isso, né? E assim, o que eu ia comentar, né? Era que... Ele é inteligente o bastante pra manter, né, o que deu certo. Sim, sim. E a última história do Ditko é a Amazing 38, que ela é completamente diferente das outras, que ela é aquela... Apenas um cara chamado Joe, né? Que não é um super vilão, né? É um cara que quer ser boxeador e ele é muito ruim. E o que que acontece? Eu não lembro direito, ele cai um raio perto dele, é um negócio assim, né? Ele queria ser dublê de um filme, um lance, ele era um dublê, né? E daí ele, enfim, ele acaba sendo afetado por uma explosão lá, ele ganha poderes e ele acaba entrando mal entendido, né? Porque ele meio que se vinga ali das pessoas e tal, mas ao mesmo tempo ele não é mal, e daí ele acaba entrando o Aranha no caminho dele, e o Aranha, nessa edição, ele tava completamente furioso, meio que um reflexo de como o Ditko tava, né? Porque as coisas não estavam dando certo na Marvel. tanto que ele saiu depois dessa, e o Aranha nessa edição ele tá completamente desolado. Se você for ler hoje, assim, o Aranha tá muito na bad, porque o Ned Leeds meio que levou a bat dele, então ele tá completamente furioso. Ele vê uma estátua num manequim na loja, ele vê a cara do Ned Leeds naquele manequim, ele destrói o manequim com um soco. Tem uma cena de um monte de bandido num beco lá, e o Aranha só sai andando assim em linha reta, o bandido vem pra cima, ele dá um soco e continua andando, dá um soco no outro, tipo, sem se mover, assim, sem desviar, sem nada, sabe? Só andando, batendo, assim, como se fosse um personagem de beat'em up, né? Que anda, dá um soco, anda, dá um soco, anda, dá um soco. E tem todo o quadrinho dele andando por um corredor, assim, de bandidos e, tipo, dando um soco em cada um, assim, sem nem sair do lugar, sabe? Com a cara baixa. Tipo, e no final da história ele entrando e falando que a vida dele tá virando um pesadelo e tal. Então é uma coisa bem bem dark essa última história aí, né? E é o cara chamado Joe é tipo um aleatório, né? É, não é uma história que ficou marcada nem nada do tipo, mas foi uma história muito diferente das outras, né? Então, assim, foi, de certa forma, foi uma boa última edição, né? Porque o Ditko deixou bem a marca dele ali, né? Não. Isso, e daí depois desse arco tem o arco final, né? Que é só um detalhe antes de você falar do final, é que uns dois meses antes dessa história de apenas um cara chamado Joe, teve o Homem-Aranha com o Demolidor, e foi a primeira vez que o John Romita desenhou o Homem-Aranha, né? É, algumas pessoas falam que foi meio que um teste, né? Tem gente que fala isso, não sei se é verdade. Normalmente costuma acontecer isso, não foi só nesse caso. Normalmente, sim, quando o autor, o roteirista, o escritor, desenho, sei lá, qualquer um, vai assumir o personagem, ele entra numa edição, ele substitui numa edição, entre uma e outra, pra ninguém desconfiar. Recentemente o Larson fez isso, quando ele começou. Emulando o Bagley, emulando o McFarlane. Eu falei do Larson porque foi na revista do Spider-Man, né? O Larson também teve umas alternâncias com o McFarlane ali no início. Então é normal. E é bem isso mesmo, é um teste, né? E eu acho legal que o John Romita no início ele foi fazendo uma transição, né? A gente foi falando de tudo isso, mas o próprio Aranha fisicamente foi mudando. Lá pela edição 10, 8 ali, ele deixa de usar óculos, por exemplo, porque a visão dele corrige, né? Não é que nem no filme, que de uma hora pra outra ele tá com a visão boa, né? Foi bem aos pouquinhos que ele vai perceber que sem o óculos ele tá enxergando melhor até, né? E porque o óculos dele quebrou, né? Em uma porradaria lá na escola com o Flash Thompson, né? Tipo, então essas coisas vão acontecendo, né? O Aranha vai ficando mais musculoso, né? Ele tem toda essa progressão, né? No status do Peter em si. É interessante que aí, puxando o que você ia falar, né? As duas últimas edições, que são a 39 e 40, uma das discussões que o Stan Lee tinha com o Steve Ditko era da identidade do Duende Verde, né? E aí a primeira edição que o Romitão desenha já é revelando quem é o Duende Verde, né? Isso, que é o pai do colega riquinho dele lá da faculdade, né? Que é o Norman Osborn. Stan Lee já tinha tirado as pedras do caminho, né? Tava com o caminho ali. E o Norman, lembrando que o Norman tinha um lance lá já ter aparecido ali na história do Mestre dos Robôs, né? Que é o Mendel Strom, que tá intimamente ligado com a origem do Duende Verde, né? Que era o cientista que trabalhava na indústria do Osborn. E ele aparecia muito também naquele clube do... Né, no final da edição lá, né? Ele leva um tiro, ninguém sabe quem matou, né? E fica essa dúvida aí, e depois vai ser revelado também, né? E o Norma, ele já aparecia, que o Jameson, ele ia num clube de cavaleiros, né? Um negócio assim, e que tinha o Norma lá. Lá no meio. Ele tava nas histórias fazia um tempo já, né? Meio que só ali, né? De figurante e tal. E eu acho que essa história é a primeira que coloca o Duende Verde como, tipo, peraí, esse cara aqui pode estar no patamar do Octopus, né? Que o Octopus era o grande vilão. Porque o Duende Verde descobre a identidade do Peter. E a luta deles nessa, nem por ser a primeira... Descobre, sequestra ele e fala assim, você vai morrer, você tá amarrado nessa cadeira aí. E como você vai morrer, eu vou revelar minha identidade. Contar tudo, toda a minha história de origem pra você. E como você vai morrer, eu vou te soltar dessa cadeira pra gente lutar até a morte, mas porque você vai morrer. Essa última. É porque o Duende é um pouco doido, né? E ele sabe que é o Peter, né? Ele descobre a identidade. Então, exatamente. Esse é o ponto, porque você tá lendo a história, você fala assim: o que diabos vai acontecer? O Homem-Aranha não vai matar o cara. Então a identidade dele vai vazar, né? Assim, né? Teoricamente, né, Magari? Até essa época ainda não. E isso já é um destaque, ó. Esse cara descobriu a identidade. Então ele vai ser importante, porque ele ficou vivo ali, desmemoriado no final da história, depois que ele tomou aquela explosão lá, né? A luta deles é muito boa. Eu ia comentar isso, que o John Romita fez um negócio muito bem feito. A luta termina em incêndio, lá todo final épico dessas 40 edições aí. E ele descobriu a identidade. O único que tinha feito isso antes, em todas essas edições aí, né? Contando, tirando fora os vilões que morreram, enfim, foi o próprio Octopus. Que lá na edição 11, a gente não falou, mas tem uma história que ele descobre que o Peter é o Aranha, né? História chamada aí, Desmascarado. Ele, né, deduz que é mentira, né? Que era o Peter e querendo não, ajudar o Homem-Aranha. Esse maluco entrou aqui e tava apanhando muito fácil, né? Então, esse cara não é o Aranha, é só um adolescente. É o fotógrafo lá que se vestiu pra tentar tirar foto, enfim, pra chamar atenção, pra salvar a Beth, enfim, que era a namorada dele, né? Então esse cara não é o Aranha. Daí ele ignora, ninguém liga muito, né? Até porque outras pessoas já tinham se fantasiado de Homem-Aranha, o próprio Flash e tal. Então, sim, tá, esse cara aí não é o Aranha, né? Mas ele já tinha sido desmascarado dessa vez aí, ninguém ligou muito. E daí nessa... Acho que daí, na capa da revista, né? A capa da revista é o Octopus tirando a máscara do Peter. É, e a galera toda lá em volta. É... Mas aí termina com essa, né, ele descobre a identidade, igual você citou, eles têm essa luta e tal, e no final tem uma explosão e o Norman, ele fica sem memória, né? E aí o Peter prefere tirar a roupa de Duende Verde do Octopus, porque é o pai do amigo dele e tal, e já que ele tá sem memória, pra que levar ele pra justiça, essas coisas, né? Tipo, é, ele cometeu um monte de crime, mas fazer o quê? Ele fica inativo por um tempo, né? Como o Duende, exato, Verde, né? Ele fica sem memória e tal, depois vai lá na fase do John Romita, ele volta ali como Duende depois, né? E vai causar outras perdas maiores. Mas... E é interessante que essa daí é a semente, né? Se você parar pra pensar, é a semente pra futura morte da Gwen, né? É, e o Duende nessa época, ele tinha um disfarce lá, que ele botava um bigodinho, botava uma máscara lá, né? E ele foi lá e contratou o Kraven, né? Tem uma edição do Kraven que ele contrata, e ele paga o dinheiro, ele corta um maço de dinheiro no meio, ele entrega a metade do dinheiro pro Kraven e fala que se ele matar o Aranha, ele entrega a outra metade, né? Tipo... É, metade realmente. Ele corta as notas no meio, né? E as coisas acontecem, tipo, ó, os vilões interagindo, né? Já tinha o sexteto, o Kraven aí sendo contratado por um vilão, depois vai ter uma história no futuro lá na fase do John Romita que o Kraven vai cobrar o Norman, né? Porque deu problema lá, né? Enfim, mas então, o Everton empolgou. Everton, você empolgou. Duende Verde desmemoriado, fecha o programa. Eu comecei a falar isso, eu não queria deixar passar essa coisa épica. É, sim, sim. A gente pretende depois fazer outros programas comentando mais fases do Homem-Aranha, né? Porque o programa acaba sendo meio que um guia, né? Pra quem... Às vezes a pessoa não tem nem oportunidade de ler as revistas antigas, né? Apesar que, deixa eu deixar um jabá de graça, né? A Panini tá publicando agora, em 2021, aquela coleção clássica Marvel, né? Que coleta essas primeiras histórias, né? A primeira edição, ela vai até a 5, a 6, não sei. Vai até a 5. É a Amazing Fantasy 15 e a Amazing Spider-Man de 1 a 5. É, e além disso, ela também tá publicando a edição definitiva do Homem-Aranha, né? Se eu não tô enganado... É, a edição definitiva, tudo... essa, até aqui a 40 já saiu tudo e tá bem pra frente já, né? Já é, aqui, tá aí, eu até anotei aqui, ó. É, na verdade, tem essas histórias que a gente tá falando, elas já saíram naquelas Spider-Man Collection da Editora Abril, mas isso faz muito tempo, né? Às vezes a pessoa não tem acesso. Mas a... É, deixa eu falar. Uh-huh. É, Eric, e no Brasil? Onde saiu essa? Olha só, a fase do Dítico, ela terminou na segunda edição definitiva, ou seja, Homem-Aranha, Espetacular, edição definitiva 1 e 2, pega a fase Dítico inteira. Aí a 3 começa 39, que a gente falou até a 39 e 40 aqui, né? É, começa no Romita. É, e tem várias outras opções, não tem como eu falar todas aqui, eu acho, não, mas teve a... Tem várias histórias que a gente comentou que saiu na coleção histórica Marvel Homem-Aranha. E até a tem Ebal, né? Se o cara for mais maluco e quiser pegar as primeiras lá, ó, foi tudo publicado lá na Ebal ainda. É, não, aqui, ó, exatamente, foi publicado pela Ebal, foi publicado pela Block, na Marvel Especial da Abril saiu alguma coisa, Tale do Aranha saiu, Spider-Man Collection, maiores clássicos do Homem-Aranha, Homem-Aranha Grandes Desafios, só que assim... Então tem muita opção pra comprar essas histórias, né? Só que essa que tá saindo atualmente é a mais em conta, então se você quer começar hoje em dia, vai nessa. Exato. Se não quiser ler, não quer comprar, ou não tem interesse em ler, não tá com tempo... Tweep View Classic, do zero, acho que até ali é o 40, 42, por aí, já pega essa fase inteira, sim, também. Sim. Mas assim, em resumo é isso, né? Assim, eu acho que a forma mais fácil hoje de comprar, ou seria a pessoa achar uma promoção das Spider-Man Collection, que são as preto e branco da Abril, né? Ou é, o formato começar é grande, a pegar, né? Essa coleção clássica Marvel, né? Porque ela... Desculpa, o que você falou? O pessoal da Abril geralmente pensa que é no formatinho. Na verdade, ela é grande. Apesar de ser em preto e branco, ela é formato... Isso, não, ela era formato americano, só que preto e branco, né? Mas talvez a forma menos burocrática de conseguir acompanhar é pegar o que tá saindo agora, né? Não sei, nem sei se sai mais barato ou mais caro, sinceramente. Mas a coleção... Espetacular Homem-Aranha edição definitiva, ela é mais cara, só que a edição é bem grande, né? E a coleção clássica Marvel, ela tá saindo agora, né? Então dá pra... Por exemplo, a primeira do Homem-Aranha foi lançada em março de 2021. Ainda acha em algumas bancas. A segunda vai ser lançada, eu acho que só em junho ou julho. Então, assim, dá pra juntar uma graninha, né? Pra ir acompanhando. E essa fase vai sair nas 8 primeiras aí, fazendo um cálculo simples, né? Sendo publicadas 6 histórias aí por edição, mais ou menos as 8 primeiras vocês fecham aí a fase Stan Lee, Steve Ditko, barra John Romita no final. Vale a pena, assim, essa primeira fase, a gente meio que já tá concluindo aqui, mas essa primeira fase do Homem-Aranha, claro, né, sempre tenho em mente que você tem que se transportar pra época pra ler, a linguagem era diferente, tem muito texto, né, mas tem muito texto essas histórias antigas. Sim, mas ou você vai ler uma história antiga com muito texto, ou uma que equivale a isso, que é uma minissérie em 6 revistas hoje. Então, a antiga só tava com texto condensado em uma edição só, né? A quantidade de leitura é a mesma. Não, isso é para bom, cara, porque a gente comentou aqui, né, que é diferente dos demais heróis da época, que as histórias, como a gente citou, em tudo aqui, né, tem consequências, tem vilões mais pé no chão em algumas coisas, outros mais viagem, mas é uma história que os personagens coadjuvantes têm sua importância. Essa fase, ela é muito bem feitinha pra ser, tem muito texto, não vou ler, sabe? Ela é essencial, eu diria, pra qualquer pessoa. Não tem como o cara gostar do Homem-Aranha 1 do Sam Raimi e não curtir essa fase, sabe? Porque é muito parecido, sabe? O desenho do 94, o cara assistiu o desenho, não gosta dessa fase, não vai, cara. Ele vai gostar, porque é muito parecido também. O Espetacular é praticamente copia e cola dessas edições, sabe? O desenho Espetacular de 2008 lá, que é praticamente muito a essência dessa fase, sabe? É muita coisa tirada daqui. Então, se o cara curtiu esses desenhos, curtiu os filmes ali, o primeiro filme de cada trilogia, exceção da última aí, que não é trilogia, enfim, vai curtir, sabe? Porque é parecido demais, é a base do Homem-Aranha. Sim, não, pode falar, Maurício, comenta. Não, eu só ia comentar mais em tom de curiosidade, né? Essas primeiras histórias de origem aí também, elas meio que tiveram um remake ali, nos anos 90, com aquela saga Gênese, que foi publicada lá pela Abril nos primeiros finais da Teia do Aranha, se não me engano, acho que é da 121 a 125, alguma coisa assim. 125 a 129. Ah, então é isso. Essas aí. E elas tiveram outro remake também, que saíram naquelas revistas já da Panini, que é aquela São Marvel, que basicamente pegava essas histórias e adaptava para o público ali dos anos 2000, né? Tipo, eram novos desenhos, o texto mudava um pouquinho, mas... E era o foco mais pra criança também, né? É, basicamente o mesmo roteiro. Muito bem. E você viu como é que minha memória funcionou para 125 a 129? Para esse tipo de... As coisas antigas eu lembro, eu não lembro das novas. Bom, mas enfim, eu acho que dá pra gente fechar, né? É, com certeza a gente vai fazer programas de outras fases depois, né? Eu acho que... Não sei, talvez o próximo programa talvez seja justamente do restante da fase do Stan Lee, né? Mas enfim, a gente vai programar isso pro futuro. Não vamos fazer nenhuma promessa agora, né? Mas acho que pouco a pouco, né? Dá pra gente ir cobrindo ali Roger Stern, David Michelinie, enfim, a gente vai fazendo novos programas aí. Comentem falando quais que vocês querem ouvir aqui, que a gente vai fazendo esses mini-guias. Já saiu do Uniforme Negro também, a gente não citou aí, mas eu acho que já saiu, né? Ah, é, já, saiu do Uniforme Negro, verdade, tem razão. Eu acho que saíram mais do que a gente falou aqui, porque tem umas histórias que englobam... Por exemplo, não é uma fase, mas Carnificina Total foram 14 revistas, né? A gente fez um programa a respeito, tá? Então assim, a gente tá cobrindo várias histórias, né? O que a gente fez aqui foi um resumão, né? Bem básico, pra quem quer entender o contexto geral aí da fase e os acontecimentos principais, né? Faltou muita coisa, mas enfim, vai estragar toda a graça da história se a gente ficar contando tudo, né? Aí, Trip View Classic, ouçam lá, tem cada edição comentada, como a gente disse. Exatamente. Ao longo do programa. Podemos fechar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que eu me empolguei demais quando eu falei se esse foi o meu destino. Eu ia pedir desculpa, mas eu acho que não precisa pedir desculpa, não. Essa história merece mesmo. Vou parar por aqui antes que eu me empolgue mais de novo. com certeza é uma das melhores. Acho que cada um pode falar sua história favorita dessa época aí, só pra... já que o Maurício citou, se esse foi o meu destino. Ih, rapaz, eu acho sempre difícil escolher a história favorita. Por isso que eu gosto de dar nota, porque aí depois eu vejo qual nota ficou maior. É difícil, né? É difícil. Porque eu diria que a minha favorita é a clichê, né? A Amazing Fantasy XV, eu diria assim. Mas se for tirar de origem, eu gosto muito daquela do escorpião que ele enfrenta ele embaixo da água ali, que tem a capinha ali. Eu acho muito legal aquela história. A segunda aparição do escorpião. Acho interessante. Cara, eu acho que pra mim meio que empata, pra falar a verdade. Ou se eu fosse, se esse for meu destino. Vamos colocar aqui. Do Dítico, é se esse for meu destino. E do Romita, é essa batalha final com o Duende Verde. Essa é muito boa também. As duas são muito boas. Cara, o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde no quintal da casa da Tia May, sem deixar ela ver. É muito bom, cara. Ele levando ele no planador, naquela capa clássica. Sim, sim. Acontece na história, e no desenho isso também. Você quer comentar, Magaren, alguma favorita? Não sei, favorita. Eu acho que essa fase, não sei se a do... A Se Esse For Meu Destino é boa mesmo. A batalha final com o Duende Verde, apesar dele não ser do... É só se quiser também, claro. Aquelas de gangster do Mestre do Crime também tem um clima muito bom, a história. Sim, o início das guerras de gangue, né? E depois se tornou meio padrão. Sim. Bom. Fica assim, Se Esse For Meu Destino mesmo, que é pelo que vocês falaram durante o programa. E a gente já falou dela também naquelas histórias essenciais lá. Ela é importante. Soberana. Sim. É. Se Esse For Meu Destino, rainha, tormento nadinha. E com isso, com essa frase maravilhosa, a gente encerra o programa de hoje, né? Um abraço pra todo mundo aí, gente. Uma boa noite. Falou. Até mais. Spider-Man.